Zombie, não tem? Não. Despendura, vai. Quer tentar abrir o Spotify aqui? Pode ser, se você quiser abrir daí e botar uma musiquinha pra nós, Spotify, no Deezer. Põe Pablo Vittar. Deezer a gente não paga, não tem propaganda. Não tem. Tentar baixar também a playlist do Spotify. Não rola. Não rola? Eu não tô reconhecendo o cartão, não tem espaço. É, eu não sei como acessar isso, eu nunca acessei, eu tenho no celular, mas nunca. Eu não uso Spotify. Aquele, mano. Não, Spotify não, amor, Deezer. Acho que é uma chapinha metal. Então entra no Deezer. Imã, é, uma chapinha pra você pôr num imã. Se fosse um imã, eu pergunto, não dá problema no chip do cartão? Não, mas não dá. É, no chip não dá não. Ele pode dar problema no campo magnético, né? Na faixa magnética. Quem é que usa a faixa magnética de cartão hoje em dia? Com a bateria do celular, eu uso. Não dá não. Onde você usa isso? Nossa. Eu ensino o cartão, eu não aproximo. Não, mas chip, você insere, é o chip. É o chip, não é a tarja. A tarja é quando você passa. Ah, não, isso aí ninguém que mais existe, passa. Não. Então, não é quem faz tiki? Hoje que as maquininhas nem vêm mais com essa opção. Não, então. Não tem mais. Eu lembro, nossa, era o que passado, não passou, peraí. Não passou, peraí. Era tipo fita do Super Nintendo. Foi com... É, eu só faltava soprar. Não, pera, pegar outro cartão e colocar por trás? Só os teorias da conspiração online. Não é, nossa. Ai, ai. Mas, teoricamente, a transação por aproximação ela é muito mais segura do que a transação de você inserir. Porque tem menos chance de clonar, né? É. Eu prefiro aproximar também. Eu prefiro não os dois, não tem cartão. Você não tem cartão, Jean? Não. Mas é que a aproximação você pode forçar, né? Vai na Rexona que é só limpar. Não tenho cartão, o Pix também eu não uso, não tenho conta em banco. Você não tem conta em banco? Você sonega? Você tem a cara de sonegação, né? Se eu não te conhecesse... Sonega, te faz uma conta banco, não. Eu sou quase igual, não tenho Pix. Eu tenho Pix. Não, eu tenho o resto Pix. Eu não uso. Caralho, eu onde ficam as playlists na porra do Deezer? Eu só uso dinheiro suficiente pro que eu tenho pra gastar. Tipo assim, se eu tenho tanto pra pagar no mês, é isso que eu vou usar. Não, é um bom método pra não adquirir dívidas. Isso. Mas na minha situação eu tô na dívida. É. Só você, o resto do brasileiro tá tudo. Mas quando já chamou pra você, 70% tá de boa. De boa. Assim, eu já tinha gasto a grana do mês, sim. Né? Então eu não mexo mais. E a conta que eu tenho, na verdade, não foi quem abriu a conta. Foi o dono do estúdio, aquele pra ele abrir. Aí você tem que. Você tem que mandar solicitação, acho que uma semana de antecedência pra você pegar um determinado valor. Senão eles não liberam. Sério? Não sei que tipo de conta que é. Eu falei, mano, deixa lá, deixando aí. De corno. Porra. Então, assim, se não, você precisa precisar de uma grana com uma certa urgência, eu tenho essa grana reservada. Mas acho que é algum fundo, não é? É mais ou menos isso, eu não sei o que é. Pra ter esse daí, deve ser pra dar liquidez. É, porque eu vou falar pra você, acabou meu dinheiro, eu entro no crédito. Não, mês não. Que vem eu me viro. Mas eu... Esse é o motivo que eu não tenho cartão de crédito, eu só uso débito. O dinheiro acabou faz 3 anos já. Abri uma época, se enrolou bastante com o meu de cartão. É, não, é complicado. Hoje ela tem, porque precisa quase do trampo, né? É, porque todo mundo usa cartão hoje em dia, né? É. Cara, no dinheiro físico faz uns meses já. Não pega um dinheiro físico na mão. Na hora que eu vou pagar com dinheiro, o nego olha assim. Não, o nego já fala, né? Ah, deu tanto, né? A pessoa vem com a maquininha já. Fala, não, dinheiro. O cara já fala, a primeira coisa, não tenho troco. Exato. Mas, mano, no meu serviço é assim: a galera vai pagar, você não tem troco pra dar pra pessoa quando ela paga com dinheiro. Aceito pique de troco. É mais fácil. Já aconteceu. Da gente ter que transferir em pix pra pessoa, porque. Quer balinha? Quer balinha? O senhor cá. O senhor aceita 2 balinhas? Mas é 20 reais de troco, porra. 50 balinhas. 50 balinhas? Um saco de balinha? É 7 dela. É foda. Nossa, Jamão. Tem um negócio branco aí em cima, Mariel. Isso. Não esse. Alguém comendo balde? Não, Ariel, eu não quero comer no balde. Caralho. Cheiro de lavagem não é possível conectar sem a bonde ao blá blá blá. É porque o seu tá conectado, não é? Pode ser. É esse aqui que tá conectado, é, não é? Conecta ele. É seletivo? Só aceita um. Só aceita um. Agora foi. Não, não foi. Agora foi. Você tá ferido, Guilherme? Provavelmente. Sempre. Agora tem o palavra de cura infinita. Ok. Então, tô chegando assim, cura. Ô, não, esse é o verdadeiro. Tô jogando a B. busca aí D&D com então, barco, enquanto a gente tá assim, porque vamos ter que vem da masmorra nova, vai curando aí. Só que é cada minuto é 10 mas é D8. Uma de nenhum, né? Quando a gente, de nenhum. Quando a gente terminar o D&D, a gente joga... 10 minutos? Não, cada minuto é 10 D8. Eu quero, mais muito legal montar a ficha de dia, perfeito. Ah, 140 só o bom jogar com é demais esse sistema. 2D20. Bem, como o Bredão disse que é muita vida, eu vou aumentar a constituição. Roll under? Não sei. Esse aumenta 40 de vida. Ah, bom, 20 de vida. Vamos lá, então. Bem-vindos à 275ª sessão de Jornada de Sangue. Hoje na masmorra de Linhu. Na última sessão, vocês estavam enfrentando a Toffieira, a Cietoff, né? E aí vocês decidiram matar a Toff pra matar o rival espelho. O Grial degolou a Toff. Primeiro mandou a Toff pra Arton, né? Pro que sobrou de Arton. Ela quase morreu de congelamento e de radiação cósmica. Foi um pouquinho, né? Aí voltou, aí o Grial degolou ela, ela ficou nadando no planetério, fugindo, o plano astral, fugindo dos caranguejos sombrios. Aí deu um trampo pra conseguir matar a Ciri, porque a Ciri tá com coisa concentrada, não queria perder. Transferiu a alma dela pra árvore, aí nasceu uma ameixinha. Como é que é a voz da ameixinha? Ameixinha. Apareceu a ameixinha que foi ajudar vocês. Aí conseguiram degolar a Ciri, só que ela ficava voltando tempo e impedindo a morte da Ciri, do corpo da Ciri. Até que vocês conseguiram impedir ela de retornar ao tempo, derrotar, matar o corpo da Ciri e aí conseguiram no turno subsequente matar ela. Finalmente. E mais um combate que eu não participo. É. Pois é, né? Que eu tô, coisa. Eu sou o cara que entra na party, tá ligado? Divide XP não faz nada. É igual aqueles vídeos, já viu? Que os caras estão numa fábrica e tem aquele maluco que só vai. A gente pega um saco, ele só vai ali, finge que pega, o outro vai não sei o quê. É nesse naipe. Derrubador de árvores. Derruba uma árvore, como uma rosquinha. Fale com seus amigos. Mas tem quanto de vida? Como outra rosquinha. 40. 40? É 20, né? Você aumenta 20. Outra rosquinha. Você aumenta 2 de intuição? Isso. Aí você aumenta um pra cada dado de vida. Ah, então 20. Ué? Mas se é um pra cada dado de vida. Cara, da vida você não tem 20 níveis. Então, mas teoricamente a gente parou de aumentar a vida no nível 20. Certo. Só foi complementando. É, não, tá certo. Porque senão vocês vão ficar com ponto de vida infinita e vira uma corrida armamentista. Sim. Ridícula. Infinito, eu tô longe disso. Bom. Probleminhas de D&D. Isto posto, disse a galinha nova pode ser feita e fosse botado o ovo. Nossa, eu dei uma melhor olhada pra você. Vamos melhorar isso aqui. Diz a galinha. Vamos melhorar. Pô, seu rabo. Vamos melhorar isso aí, galera. Bom, vocês tinham saído então do plano de Zaz, né? E chegaram ao plano de Linhu, como vocês tinham reconhecido. Vocês saíram num salão de pedra. Tudo decorado com ideogramas nas paredes, né? São aqueles candis trazendo palavras, né, que são valorizadas pelo povo de Itamurá, né, como força, sabedoria, saúde, disciplina, vida, paz. Imagina, viu, 48, né? Honra, justiça, verdade, honra, lealdade, Thundercats Hall. O ambiente está todo decorado dessa forma. E vocês estão num salão. Iluminado, clareado. Vou pegar um foco lá. Eu trouxe isso aí, vocês estão limpos. Por. Tá nesse caso, velhinho, né? Lanternas. Aquelas lanternas, tipo lanterna japonesa, né? De papel de seda, folha de seda, tipo um balãozinho penduradinho. Certo? Tudo isso decorando o ambiente. Um perfume agradável de incenso, trazendo uma sensação de paz, serenidade ao ambiente. Quase. Rapaz, eu sabia que o Mertão tava assim, não. O Mertão participando do jogo? Qual a ação dele? Tem uma régua, hein? Tem as treninhas só. Hã? Tem acho que as treninhas só. É, pega uma treninha aí, por favor. Pega uma treninha aí, Lix. Adoro o coquinho gelado. Uhum. Sabia que o Mirtão tava se propagando no Spotify? Do Deezer ainda? Ó. Já falou que não tinha propaganda? Mentiroso. Então. O Mirtão tava propagando no Spotify. Do Deezer. Já marquei, meu bem, obrigado. Acho que vai ter que ser 5,16. Mas traz 3/8 porque o sujo deve estar tudo arrombado. Ui. Bom. Onde tem esse pote menor, tá? Tá dentro da gaveta ali, ó. Um salão de pedra retangular. Vocês saem exatamente no centro dele. Ele se abre à frente e atrás de vocês, tá? Numa extensão de 10 metros. E à direita e à esquerda, ele tem um total de 15 metros de comprimento. Existem duas portas, um pouquinho para trás de vocês, certo? À direita, à direita e à esquerda, existem duas portas. Elas estão ligeiramente deslocadas do centro das paredes laterais. Todo o ambiente é construído de pedra, uma pedra cinzenta, fria. Tinha que ser de papel arroz. Engraçadinho. Iluminado por... Mas é uma masmorra. Por aquelas lanterninhas. O cheiro de incenso imperando no local e um silêncio quase que sepulcral tomando conta desse ambiente. Fora as armas, né? Sim. Descobriu porém... que a Sagnanta, será que o nome da porra? Uhum. Vamos olhar na frente, por favor. Dá esse negócio preto aí. Ah, imagina. 20. Esse silêncio... Na cada... Não é aquele silêncio perturbador de uma tumba, por exemplo, de uma cripta. E traz pra vocês uma sensação de conforto, de paz, de serenidade. Quer coca, amor? Eu aceito. E à frente... À frente vocês veem esses suportes com armas. Que vocês podem escolher, se vocês quiserem pegar. O que tem mesmo? Existem... Menchava, camada... Um de cada. Uma clava, uma besta leve, uma besta pesada, não faz o menor sentido. Junto com cada uma delas, um feixe com 20 virotes, uma daga, uma machadinha, uma zagaia, um par de camas, um par de nunchakos, um bordão, quatro shurikens, uma cianga, e uma funda com 10 balas. Essa cianga, ela é do tamanho de uma flecha, um aço de metal, uma ponta, uma lâmina, como se fosse uma kunai comprida. Ela é comprida assim. Então é uma haste redonda de metal. Aqui uma ponta de lâmina, que ela cresce depois afila, tá? E na ponta de baixo aqui tem tecido enrolado para formar uma espécie de um cabo. E embaixo ali onde seria o pomo, como se fosse uma espada, né? Tem uma argola onde você pode amarrar uma corda, uma corrente. Uma arma de arremesso? Serve como arma de arremesso também. Serve como ferramenta para escalada. Não, eu quero já. É quase um chicote. Quase um chicote. Serve pra dar fatality. Get over here. Pera aí que o Hurtão vai fazer uma outra propaganda. Hã? Vem rápido. São todas assim. Difícil não é, mas serve. Pode falar que serve? Serve. Pelo menos uma time meio enferrujada que nem essas aqui. Serve. Uma zincada não estoura fácil? Não. Não? O problema do zincado é que não é inox. Umidade enferruja. Mas se tiver zincado, vai durar um tempo bom. Tem as coisas que falam, meu Deus, que tem, cara. Eu falo porque o zinco é mais maleável, não é? O zinco não é um metal duro. Mas o zinco é só um revestimento. É uma proteção. Ela é de aço carbono. Mas essas também são. E essas estouram fácil. Não sei se essa daí é zincada. Tudo bem. Às vezes aqui embaixo já estourou, ela tá curta pra furar uma porta sexta banda alta. Sim. Bom, mas é inox, o inox é mais duro e aí aguenta, né? Mas enfim. Tá bom. As armas, né? Oi? Tá brilhando essas armas aí? Tá brilhando as armas, amor? Não. Não. Elas não brilham. São armas comuns, armas mundanas. Não é nessa imagem, ela sabe que ninguém sabe. Né? Também não. Então um papo de bambu nas costas. E aí? Só um pouquinho. Legal? Valeu. O que vocês vão fazer? Mas tá escrito pegue se você quiser ou tá só na... Porque senão pode tá só exposto. Só tá a resposta. Não necessariamente é pra gente pegar, se a gente quiser. Não necessariamente. Pegar algo pra gente ter em nenhum momento. Ah, eu penso. Se o momento era usar contra a gente, pensa. De chegar. E aí, o que vocês fazem? O que você vai fazer com uma funda não baixa que não tem munição? Sei lá, pode ser que eles estão colocando aí porque a gente vai precisar. Eu vou falar algo, você me corrija se eu estiver errado. Na verdade, isso daí é como se fosse um festival. Pausa. Não tô saindo som da boca dela. Quê? Você tá. Nem da sua. Gente, tenta se comunicar. Nem da sua. Falando mental. Ah. Estou controlando pra cabeça. Vou tentar se comunicar mentalmente porque a voz aqui não tá saindo. Que estranho. Ô caramba, eu achei que outro que era o Bárbaro. Oi? Não, não tô te ouvindo! Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu só meio a boca, mas... Ouvindo não. Eu não leio a boca, eu preciso ouvir. Mas até porque essa banana não deixa. O que tá acontecendo? A gente tá sob efeito de alguma magia? Alguém consegue ver isso? Eu acho que não. Acho que não o quê? Que você não consegue ver ou que a gente não tá sob efeito? Eu acho que a gente não está. Você poderia, por favor, então, ver se a gente está sobre uma área de uma área mágica de silêncio ou coisa do tipo? Não tem nenhuma aura mágica, não já teria visto, né? Xenof. Então. fala arcanismo. Eu? É. Condiz com uma área de silêncio. Porém, os olhos da Ciri deveriam detectar uma esfera de aura ali dentro da qual vocês estariam. Mas seus olhos não detectam isso, Ciri. E aí, quando vocês fazem essa dedução, e aí você começa a olhar ao redor com seus olhos, você percebe que o chão, o teto e as paredes, eles emitem um brilho tênue, acinzentado. Quase indistinguível da cor da própria parede. Fica camuflado ali aos seus olhos. A masmorra inteira, a sala inteira, ela tá envolta nessa aura de silêncio. Uma aura de ilusão. É, a sala toda tá envolta nisso. Uma aura de silêncio e de ilusão. O que que dá pra ver na verdade, já que a gente tem visão verdadeira? É uma aura de ilusão, que corresponde a uma aura de silêncio. O silêncio é a ilusão. O silêncio é uma ilusão. Ou seja, o som tá saindo. Então acho que tá... sim. O som saindo, só tem ilusão que não tá saindo. Como o Gabriel... Você acha bem? Como o Gabriel tinha perguntado da azar, perguntou pra ela mentalmente sobre as armas? Acho que aparentemente foi, porque... Então eu não ouvi, então. Bom, acredito eu que por se tratar de um lugar de Tamurá, com esse aspecto, pode ser que a gente esteja em algo relacionado a monastérios ou coisa do tipo. E o silêncio é primordial para isso. É onde a gente consegue se moldar como pessoa, ouvir nossos pensamentos, talvez tenha a ver. Como é uma masmorra de nenhum. O silêncio nesse caso é uma virtude, entendeu? Mas ele tá nos enganando porque é uma ilusão. Ele não poderia fazer isso, não é? Uma magia de silêncio é uma magia de ilusão. Hã? Mas silêncio é uma magia da escola de ilusão. Ah! Entendi o que você quis dizer agora. Também barba hoje. Então. Bom, o que eu posso sugerir nesse caso é que continuemos em silêncio. Como assim sugerir? Tem outra opção além de fazer silêncio? Tem. Sim, dissipar a magia. Ah, o transcritor. Eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. Algo me diz que não vai ser tão fácil. Mais do que fácil ou não, é a honra do local, né? Então. A gente ficar em silêncio. Vamos primeiro tentar descobrir a masmorra? Como é que ela é? Você não quer levar uma arma? Pode ser. Mas ela pega. Eu usava a minha tâmica, tinha. Mas quando foi destruída, eu não quero levar. É porque no silêncio não tem magia, né? Mas eu não preciso. Quando tiver meus dois pontos. Mas sutil tem, não tem? Uhum. Se você fizer sutil? Sim. Mas não é infinito. Não é infinito. Mas se for o caso, ó. Tá pegando um revólver com espada, gente. Tá pegando, eu fui levar uma espada. E uma AK-47. É, meu, ficouzinho. Quer arma que você quer, pai? Até macaco usa AK-47. Mas a gente pega uma arma mágica aqui, pera aí, eu abro a bolsa assim. Não, qual eu não preciso de arma. Que cor? Que cor você quer? É, tem a Saiga. E eu também quase não uso arma, né? Usava, mas. Você é uma arma? Não, eu produzo as duas. Bom, vou tentar então. É, sentir esse local, já que é muito feio, né? Parece ser pedra sólida, vai ser um pouco mais difícil, mas vou tentar. Você quer que eu te ajude? Pode ser. Eu já encosto então em uma parede e começo a fazer como se fosse um soarzão. A gente a parede para poder ver como que é a masmorra por inteiro. Sonar? Como se fosse um sonar. Porque como ela é uma. Aparentemente, se a sua descrição ela é uma rocha bem sólida, acredito que não vai. É, reverberar tanto as ondas sonoras. Então por isso que eu vou deixar ficar bem encostadinho e vou fazendo. E vou batendo e vou tentando fazer isso expandir. E eu vou ajudar com a mina da pedra. Sem contar também que... Pra começar a décima reverberada um pouco a mais pra... Sem contar também que a gente tá sob a magia de silêncio também. Tá, então eu tô sentindo pelo corpo, não pela audição. Sim. Pela onda. Tá. Vocês vão fazer pra mim, então... No caso, a Toph tá usando a ecolocalização, né? A vibração, sentido sísmico. Vão fazer pra mim, então... Vai ser um teste de percepção. Percepção usa sabedoria. Pode usar sabedoria ou inteligência, o que for maior nesse caso. Sabe 50. Passou. Passou? Joga, joga. Vai ter 20. Ah, mas não tô em combate. 112. Falhou. Nossa. É só até 70 de dificuldade. Ah, você jogou com desvantagem? Não. Joga com desvantagem. Foi 3 de 17? Não. Foi 3 de 17? Não lembro. Foi. 28. Agora falhou. Eu não sei como mandar esse negócio pra você. É porque você já me mandou uma vez, por isso eu perguntei. Eu não faço ideia de como que manda isso. Não tá nos contatos. Vocês vão ter que ouvir o que o Mertão quer me dizer. Não tem problema. O que é? Ah. Achei que fosse alguma coisa da escada. Não, não, é. É por isso que eu ia pôr o transcritor. Não faço ideia de como mandar o transcritor. É, não, tudo bem, depois manda. Blip vira texto. Tenta digitar aí na Blip, sei lá, não faço ideia como faz isso. Você percebe o seguinte, Toph. As ondas, elas se propagam e elas vão se perdendo. Tá? A impressão que você tem é que o ambiente inteiro, ele tá envolto nessa hora de silêncio. Não só a sala onde vocês estão, a masmorra inteira. Tá? E os contornos das salas, eles vão ficando meio que indistinguíveis para você. Você consegue perceber o formato de câmaras, mas você não consegue perceber o que tem dentro. Você percebe que algumas câmaras, e eu vou assinalá-las aqui no mapa, tem algo de estranho nelas. Certo. Achei, obrigado. A gente tá certo. Algumas câmeras você percebe assim que nesses locais a propagação das ondas sísmicas fica ainda mais difícil. É como se tivesse alguma coisa amortecendo, tá? A magia de silêncio, ela já tá distorcendo essas ondas, tá? Criando uma ilusão que nubla a sua percepção, certo? Mas apesar disso, como você é muito perceptuda, você consegue ir distinguindo o contorno das salas, mas não seu conteúdo. E chega nesses locais que eu assinalei aqui com X, fica ainda mais difícil de você compreender o que tem lá dentro. Você consegue ver o contorno externo, tá? Mas você não consegue ver o que tem por dentro. O mapa da Toph, obviamente, ele não fica bonitinho como esse daí. Sim, sim. Ele fica todo tremidinho, todo rabiscado. Tem determinados pontos que você tem que completar através de dedução, né? O que, que tem dentro ali do... Como que é aquela sala, porque é estranho. Aperta ali. Certo. Ó, pessoal, é o seguinte. Eu vou desenhar aqui no chão mais ou menos como eu tô enxergando essa masmorra que a gente tá, tudo bem? Tranquilo. Enquanto eu vou desenhando, eu vou tentar... Cara, Vou tentar perceber criaturas. Ok. Eu gostaria de fazer uma percepção de Ki Vital. Tô só procurando a minha tabela aqui. Não sei onde tá. Será que eu posso ajudar o Ciro nisso, Top? Posso usar a roda da vida, né? Pode, lógico que pode. Mas é que isso aqui é um bagulho exclusivo pro monstro. O monstro que já montou pra mim. Mas lógico que pode. Hã? Não. Não, tá de boa. Acho que nem mesmo, mas só. É. Mas acho que ainda tá pegando. Acho que dá. Eu acho que dá pra tirar, porque vai ficar claro, mas não vai ficar queimando a gente. É. Tá queimando aí, Ariel? Não. Queimando. Não, o Brad tá de blusa de manga de frio, eu não sei como. Espero chegar em casa. Você tá passando mal, Brad? Não, é porque eu vim prevenido pra noite. Nossa! Ah, vai pra mim. Vai no forro a pé de serra depois? Não, é porque fica frio de noite. É que ele não tem gordura corporal aí. Pode ser. Olha o cheirinho de churé. Nossa, isso é o queijo. O queijo é sempre mais fedido. Mas é muito bom. Mas tem gente, né? Os Jiko e os Xinga são os melhores. Uma tartaruguinha aqui, ó, embaixo. É mesmo. Cara, ela parece a tartaruga do Odissei mesmo. Mas é uma tortuguita, porque alguém já comeu o rabo e as duas patinhas. Já fez o ritual. Já fez o ritual. Não, ela tá em 4 bits. Ah, ok. Faz sentido também. Amor, sim, vou encher seu potinho, tá? Oh, por favor. A família unida agradece. Itadakimasu. Dá uma olhada que eu tô com mais tarde. E aí? Tô caçando, né? Eu sei outro lugar de você tem em São Paulo. Meio de café. Você fez um bagulho. O padre sabia o que é isso, já me deixa muito triste. Você fez um bagulho de café. Não. Depois pesquisa. É onde tem as garçonetes que são as escravas, né? Não, ajuda ele com a runa da organização. Você pode falar como que a te trata. Ela pode te tratar violentamente. Com desvantagem, né? Pode te tratar como se fosse namorado dela, seu mente. Sério? Percepção de ti. Não. Da hora. Da hora. Coisa de nerdona. É coisa de nerdona virgem, né? Mas é engraçado, velho. Ô, Gê. De vergonha meia. Tá dando aqui no mesmo sistema vergonha solar. Minha. Muito vergonha. Mesmo sistema solar, mano. Então, a gente não tá no sistema solar. Jokes on you. Sistema arcaniano aí. Aí eu só não sei como que você lê aqui a intensidade do Ki, nível de poder barra modificador de CB. Até 2DVs mais 10 no modelo do modificador. Até 5, até 10, 15, 20, 30, até 100, maior que 100, maior que 200 DVs. DV dá de ver. Então, mas por que tem um negativo? Você tem 120, também no seu sistema solar. CB, pessoas com mais de 200 DB, você tem menos 100 no teste. Tá. Bom, o percepção de que deu 120. Tá no mesmo sistema solar, consigo sentir. Até me leva. O cara tá entrando tipo 10 metros na sua frente. Não, tá no mesmo sistema solar. Consegue detectar essa distância. Aí você vai diminuir pra... E aí, ó. Pelos DVs. Percepção do que? Isso vai determinar... Aqui, ó. Os DVs, né? Então, uma criatura de até 2 dados de vida, é mais difícil você perceber. Uma criatura que tem muito poder... Fácil, né? É mais fácil. É mais fácil você perceber, porque o modificador é na CD. Entendi. Entendi. Ao contrário. Na classe de dificuldade. Nossa, é. Se tiver uma criatura com 200 dados de vida, é menos 100 no... Na dificuldade. Quer dizer, você caiu no lugar, você já sente. Uhum. Não precisa nem ativar. Né? E aí nós vamos brincar aqui agora. Vocês são criaturas. A gente é 20. Diferença de poder. Tá? Até 2 dados de vida acima ou abaixo de você. Mesmo nível de poder. Você é um pouco mais poderoso. Entendeu? Uhum. Isso em termos de dados de vida. Então vamos lá. Em cada um desses X. Pessoas. X é igual. É 10. Jogou a 10. Boa. Então, tem 10 DV. Tem 10 DV acima, é mais, muito mais poderoso que nós, então. Tem 10 DV acima, muito mais poderoso. Tá. No X, cada um dos X, existem 6 criaturas. Fracas. Só que o DV abaixo. Agora eu vou marcar umas bolinhas. Quanto tirou no teste? 120. Tá, no X também. Em cada um desses X existe duas dúzias de vermes insolentes. É cheio de Gokuzinho. Umas criaturas muito fracas. Então, são 30 por sala. Marquei 3x cada sala, então. Em praticamente todos os ambientes, tem vermes insolentes. São criaturas que têm 20 dados de vida abaixo do nível de vocês. No foi Vegeta que fez umas murras. Baratas, né? Vou marcar umas bolinhas aqui, bolinha aqui. Verme solente. Bolinha aqui. Bolinha aqui. Bolinha aqui. Bolinha aqui. E outra bolinha. É jogo da velha, é isso? É, e outra bolinha. Jogo da velha 3D. Marca aí as bolinhas. Nas bolinhas. Dá uma legenda daqui a pouco. Cada uma dessas bolinhas tem 12 criaturas muito fracas. 10 DV a bola. Aqui tem uma criatura mais poderosa que vocês. Mais poderosa que a gente? Sim. 10 DV acima. Tem a gominha. E vermes insolentes. É, mais poderosa só? Uhum. 10 DV acima. Vamos lá. Parece ser o final. Uhum. Falta o quadrado agora. Eu não vou de bolinha, falta o quadrado. Vamos colocar o quadrado aí. Caralho, vai ter mais ainda. Ó, quadrado aqui. Quadradão, aqui não. Aqui, descumpridão. O retângulo. Inception. Retângulo quadrado. E a gente tá no 1? Aqui quadrado. A gente tá no I, é. É no I, é início, Ariel. É, aqui quadrado. É o Romanos. E aqui nesse corredor quadrado. Quando eu olho na chave, que a chave mostra. Cara, quadrado tá ficando. Se tiver, a gente fica. Isso aí. Nesses quadrados, top. Tem mais esfinge pra fazer desejo. Hum? Mais esfinge pra fazer desejo. Gosto disso. Né? Ele precisa depois voltar naquela masmorra só fazer mais um desejinho. Vou falar com outro esfinge, né? Faz um criador de esfinge. Mas na hora que você quiser, eu te faço uma charada, você faz um pedido. Formação salvaguarda de construção. Quando tem mais um? Uma charada eu decido. Deixa natural. Valeu. Não falei nem no texto. Mas você falhou. É? Tá bom. Mas pode pegar uma carta. Eu não tô em combate. Pega uma carta. Ele falou, pega uma carta, Diego. Não deixa ele pensar duas vezes. Uhum. Dois de bons. Nos quadrados, você sente uma criatura de poder incomensurável. É o vazio. Incomensurável. Okay. É, buraco do vazio. Não tem nem tal tabela. Vamos evitar os quadrados. Incomensurável. É Mansur, né? E aí vocês veem a Toph, ela se concentrando. Ela vai expandindo o ki dela. Expandindo o ki dela, percebendo as criaturas. E ela vai falando pra vocês, tem algumas criaturas muito fracas, são uns vermes insolentes. Estou sentindo Kakaroto na sala número 3. Um pouco mais poderoso que eu. Vai descrevendo pra vocês e de repente a Toph, ó, perde o fôlego. E você dá uma cambaleada e desfalece. Fica atordoada. Tem que ficar mudando de nível aqui pra passar. Toph está. Não, Toph está atordoada. O que vocês fazem? Não, segura a Toph. Toph, tá tudo bem, Toph? Não. Mentalmente, claro. Só que continua atordoada. Eu não quero voltar pra eles, não. É que é o único caminho. Ah, não. Dá pra vir pra cá também. É aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Tá atordoada ou desmaiada? Eu tô mesmo. Ok. Tá atordoada. Não fazem nada? Vocês esperam pra tá? Não sei como que eu tiro alguém do atordoamento. Tô na cara dela? Passou. Água. Passou. Tapinhas. Passou o equivalente à minha vez de novo? Três vezes já. Não, tipo assim, se passou e voltou, eu quebro isso. Eu não fico atordoado. Eu gasto uma ação pra quebrar atordoamento ou encantamento. Ah, tá certo, é. Tá. Beleza. Oh. Você sentiu isso também, Leandro? Que... Mas conta aí pra mim ver como foi em você. Provavelmente o vazio já chegou aqui. É o vazio? Ah. Eu sugiro a gente evitar ele dar esse corredor. Deixa eu desenhar aqui. Pera, aqui é bolinha. Aqui é casinha. Aqui nesses pontos aqui onde são a caixinha é onde tá o vazio. Ok. Quanto que é a altura da sala, né? 12 metros. Já vou subir um pouquinho. Calma aí, Toph. Sai um pouquinho daí do desenho. Fazer a magigrafia. Ainda bem que só imagem, né? Não tem áudio. Ainda bem. Vou ter que tirar outra foto. Aí vocês têm um pergaminho, né? Com um quadradinho pequenininho no meio do pergaminho. A gente amplia. Subiu 12 metros. É, só sobe um pouco. Tô te enchendo o saco, só. Põe no livro vida. Põe no livro vida. Põe no livro vida. É isso. Toph. Um ki. Muito poderoso. Eu escrevi um saco de poder inconcebível. Tudo, documentar. Atrás de vocês. Bom, é isso então. A parede oposta à parede das armas, vocês olham pra ela. Nela, vocês sentem uma ausência de calor emanando, se é que isso é possível de alguma forma. Bem, eu vou dar uma tiradinha na chave pra ver qual que é o nosso caminho. Não, aqui não. Por que não? Porque eu sei qual é o caminho aqui. Você sabe? Isso, vai dar lá no quadrado. Tem uma ausência de calor emanando, como se o frio emanasse daquele lugar. Mais perto é o quadrado. Como se o calor fosse sugado. E aí quando vocês olham pra parede, vocês veem que na parede vai acontecendo um efeito estranho. A parede ela começa a escurecer. Inicialmente forma-se uma figura geométrica, um hexágono no centro da parede. E ele se multiplica por outros seis e vai se multiplicando num padrão hexagonal, vão surgindo formas geométricas e contaminando aquela parede. Pessoal, acho que melhor... Alguém já assistiu Evangelho? Vou mandando. Eu não, nunca assisti. Nunca assistiu? Não é da minha época. Eu acho bom a gente andando, né? Eu pessoal, acho. Tá vindo um anjo aí, pessoal. Vambora. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas a parede tá emanando uma aura do vazio. É, vazio. A gente tá vendo. É, nítido. Então vamos sair daqui. Bora. Mais ligeiro possível. Essa sala aqui na frente é... Não tá conectada. A gente faz conectar. Vocês podem fazer. Nada tá fazendo porque a gente não pode. Se nada faz. Nenhum vai ficar felizão. E aí, o que vocês fazem? Pra onde vocês vão? De que forma vocês vão? Pirelim, vocês vão com o mapa. Então a gente vai pra... a rota mais perto. A gente tá olhando pra cá e pra direita. Tipo, daria a esquerda aqui no mapa. Vamos pra esquerda? Isso. Só guia a gente aqui, ó. Ok. Vocês saem no corredor. E aí quando vocês saem no corredor... Tá tudo em silêncio. Completo silêncio. Abre a porta. Faz barulho, barulho não é perceptível. Tá tudo em completo silêncio. Ah, eu aviso o pessoal que a masmorra deve se estender a aula de silêncio. Ok. E aí vocês vão se deslocando por esse corredor. E aí vocês veem que ele... De fato ele vira pra esquerda, né? Ele vira pro sul. Alguns metros, cerca de uns 10 metros à frente de onde vocês estão. Tá? E vocês percebem que esse corredor, a parede da direita dele, ela começa meio que a murchar, se distorcer, se torcer. Como se ela fosse sugada, como se ela fosse um lençol sendo esticado. Né? E vocês vão vendo aquela contaminação tomando conta dessa parede, desse corredor também. Rápido, rápido, rápido. Pessoal, rápido, rápido. Passo aí. A gente vai dar uma corridinha. Trotando? Marcha atlética. Se eu compartilho, se eu compartilho. Trotando, eu viro um cavalo. Se eu compartilho um talento que eu tenho na rede mental, a galera consegue usar, mesmo que seja momentâneo? Se vocês se conectarem. Sim. Pessoal, eu tenho uma ideia. Eu quero compartilhar com vocês minha velocidade. Se vocês conseguirem me acompanhar, a gente consegue chegar mais rápido que o nada. Só que vocês têm que tomar cuidado com a feita de chicote. É, e se eu fazer uma sugestão, já que a gente vai fazer uma ligação, vamos ligar nossas mentes também, pra gente não ter que ficar usando a comunicação toda hora mental, pra gente já pensar junto. Mas já é ilimitado isso. Vai gastar tempo. Não gasta nada. Tu não gasta. Literalmente gasta, a gente tá conversando, vai gastar o tempo. É, Gabriel, por mim tudo bem, eu faria isso de bom grado, a gente tá andando. Só que eu ainda não tô com a minha mente 100%, ainda tiveram aquelas coisas lá junto com aquele objeto muito Boa louco, eu absorvi muita vida, muita coisa na minha cabeça, eu não tô 100%. Eu gostaria de que vocês compartilhassem isso. Eu acho que a gente já tem habilidade suficiente pra, por exemplo, a gente não compartilhar a mente inteira, compartilhar só o pensamento instantâneo. Tipo assim, tá. Viu o inimigo? Compartilhou. Entendeu? Você, tipo, vi todos os inimigos que eu vi na minha vida. Andar em modo alerta. Não precisa dar o livro inteiro, dá só, tipo, a última página. Assim, você tipo. quer dizer, o que você quer dizer é tornar o off on. Exatamente. Você viu um inimigo, então todo mundo viu o inimigo. Exatamente. É isso que você quer. É. Sem compartilhar Entendi. Todo o background dentro. Entendi. Pensamento de curto prazo. Eu isso. acho interessante, mas não acho, porque aí perde totalmente a interpretação roleplay. Porque, Sim. tipo assim, imagina se eu não tivesse falado pro pessoal, a hora de silêncio se estende por todo. Então o pessoal só ia usar o off, que sabe isso, não o on. Então a Toff falou, pessoal, a hora se estende. Beleza? Eu particularmente, nesse sentido, eu prefiro continuar o roleplay. Vamos lá? Minha opinião. Pode ser, também tanto faz. Bom, então se vocês quiserem. eu posso ensinar vocês a correrem muito rápido. Vocês já viram um guepardo correndo. Vocês sabem o que é um guepardo? Claro, louco. Tá. Então, porque eu nunca vi um, mas eu sei o que é. Virão. E se vocês quiserem, eu posso fazer com que vocês corram. Hã? A hipocrisia é foda, né? Sei o que é um guepardo, mas nunca vi. E daqui é dar uma lição de moral nos outros. Pois é. Então eu passo as contas. Bom, enfim, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês como é isso. Compartilha, vai aí. Eu acho que não preciso. A gente tem arco, quem tem runa não precisa, né? Então, mas é pra não usar a runa mesmo. Eu compartilho com eles o dash. Entendeu? Top está dando um ponto heróico. Não sei o que. Ok. Já compartilhou? Ah, ok. Ok. Contra o ponto heróico, fazendo essa ligação que vocês estão tendo mental, né? Vocês conseguem aprender a se mover mais rápido do que uma criatura normal consegue se mover. Tá? E sem ter que apelar para as runas. Uhum. É a habilidade da própria Toph. Vocês conseguem se mover agora 64 metros por turno. Vamos lá então. Triplicado. Se for só dash. Isso é normal. Agora com o dash. Aí, tipo, você se aplica o triplo. Então, 64 vezes 3 dá 180, 120, 92, 192, 92, 192 metros. Num turno? Num turno. Mas 50 metros livres, né? Por que 50 metros livres? Reto sem obstáculo. Reto. Ah, obstáculo. Sim! É. Porque pra fazer curvas, não precisa ficar batendo nas coisas. Mas se a gente for reto e quebrar as paredes, vai doer muito? Vai. É parede, né? Ah, daí. Toda rocha. É. Só que vocês ficam entendidos, você consegue atravessar. É, eu achei que você ia compartilhar esse poder com a gente de quebrar as paredes. Mas então, que quebrar a parede é uma coisa, só que se a gente passa naquele vãozinho de nada, que assim tem o nada, o vazio, e se a gente for pego ali? Assim. Por agora eu tô indo ficando. Eu falei assim, eu achei engraçado, você tava preocupado em fazer barulho, agora você pode quebrar a parede. Não vamos respeitar o lugar, vamos fazer barulho. Vai continuar em silêncio. É, vai continuar em silêncio? O silêncio vai estar de boa. Eu acho, talvez se quebrar a estrutura o silêncio interrompa. Seria ótimo, né? Você dá essa sugestão em outro. Vocês querem então pra aprender como atravessar? Quando vocês se unem à terra? Depende, o que tem atrás dessa parede? Parede. Se a gente voltar, se for nada, e eu não quero. Nada, se a gente de nada. Então, pelo mapa, se a gente voltar, tem três salas em sequência, que dá pra passar no meio. Mas só dá pra passar aqui, dá, não tem nada, você passa pro lado. O cara quer se chegar ali. Realmente, ó. Aqui tem um corredor, já tem mais uma sala. Olha aí, aí é um bom lugar pra gente fazer isso. Bom, quem tá seguindo aí à frente é o César aí. Se vocês quiserem, eu ensino com vocês. Quando vocês moldam a terra ao favor de vocês, a gente atravessa, sem problema. É só vocês conectarem suas células com as da terra. É fácil falar, mas. Não saberia, talvez, ensinar. Mas eu posso passar esse conhecimento. Eu aceito, porque acho que a nossa cidade aqui vai ser meio complicada, é muita curva. Ó, então eu ensino o pessoal a... Só troca um poder. Não, eu tô compartilhando com todo mundo. Vai usar os dois. Quem quiser usar, quem quiser aprender, aprende. Beleza. No meu caso... Vocês estão muito velozes, vocês conseguem atravessar as paredes sem destruir o lugar. No meu caso não é moldar, o meu já é como se fosse a dela, é tipo a sintonia. Qualquer, eu consigo andar pela parede, atravessar, sim, fazer qualquer terreno pra mim. Olha que legal. Você se molda, você não molda o ambiente. Não, e a gente pode aprender essas habilidades? Ou é só momentâneo? É? Aí já. Aí só momentâneo, mas você já sabe essas habilidades. Eu não sei se ela adquiriu depois da fusão. Foi depois. Foi depois? Ah. Por isso que eu quero saber. Foi depois, é o bagulho do monge. Você pode aprender. Não, mas eu não quero tirar dela. Eu também quero aprender, como é que faz? Vocês querem aprender definitivamente? É, tá compartilhando conhecimento, a gente tem runa da mente, a gente consegue fixar algo na nossa mente. Eu não sou muito afim não, porque meu poder é espaço livre. É, você precisa voar, né? Você gosta de espaço livre. Você pode pegar alguém de surpresa. É. Você pode andar com o objeto, se você sempre, vamos supor que você entrou aqui, ao invés de você gastar um terço do seu deslocamento, ou metade que seja, você anda livremente, você pode entrar, sair. É que... Foi o que eu fiz lá na Mortalha, fiquei andando por baixo. É que eu sou meio claustrofóbico. Então andar na parede pra mim já não é uma coisa legal. Okay. Vocês querem aprender? Tudo bem, vocês vão jogar um teste de inteligência. Dificuldade igual ao nível da Toff. Nossa. Fácil, hein? 36. Eu tenho 13. Só te dá 23, não dê 20. É. Entendi. É só apelar, hein? É um teste. Tem recursos, é um teste. Nossa, o único que eu consigo aprender era eu. Eu também. Eu tenho quase 20 de bônus, assim. Fora da inteligência. Caralho. Meu, tem 18 de bônus. Podem gastar ponto heróico pra adicionar proficiência. É, isso que eu ia perguntar. Adiciona as proficiências ou não? Não, né? Não, porque não se enquadra nenhuma perícia, né? 19 porque sou meu proficiência. Não é uma coisa que você treinou pra fazer, mas se você quiser gastar ponto heróico pra adicionar... E mais 6 que posso minha usar uma runa da mente pra diminuir a dificuldade? Mais 11, 19... Ô, Tata, você vai usar o ponto heróico pra adicionar a proficiência? Talvez, por quê? Se você for usar, não faz isso, não. Copia a minha habilidade que você pode pegar aí o seu nível de coisa como o teste e usa os 30 e poucos de teste, que é muito melhor que 13. Também. Tipo, já tá pouquinho. Gastando ponto heróico. É. Se vai gastar, usa pra uma coisa útil, em né? Em vez de 13, vai pegar 37 pontos. Acho que vale mais a pena. 36, né, seu amigo? Isso. Agora não vai dar. Fala do mais um aí. Fala do mais um. Que da música. Tá bom, passei no teste. Por que parou? Não sei. Acabou a playlist. Deve ter acabado a playlist. Playlist. É. Como é que chama esse negócio aí, Toff? Mesclar-se as rochas. Só que no caso ele é aprimorado porque ele é do monge místico. Mesclar-se as rochas aprimoradas. Você pode. Tipo assim, você pode andar em qualquer terreno de terra ou pedra livremente. Você pode se mesclar sem ter penalidade. Ou ficar parado assim, ó. É, a 45 graus. É, ou e qualquer terreno pra você é livre. Seres, a gente não tá andando, né? Tamo andando. Não, vocês estão correndo. É. Vamos conversar aqui enquanto isso. Você rolou o tempo aí também, né? Tenho. Não, deixa eu só fazer ver o negócio com o mestre aqui, a gente já conversa. É, porque a gente vai fazer esse percurso. Se for, a gente já vai aqui, ó. Não, eu quero saber se eu posso usar uma runa da mente pra diminuir o meu teste. Runa da mente? É. Poder pode. Deixa eu pensar como. Porque, é. Ó, o caminho que a gente faz. Não, aqui. Eu quero diminuir a dificuldade do teste. Aí, ou aumentar o bônus. Eu tô tentando pronto, não usar tá esses recursos, mas, entendeu? Não, porque eu não sei, o boss final aí parece que é um 10 níveis a mais que nós aí, 10 dados de vida a mais que nós. Então eu tô querendo economizar um recurso. Até porque você já não tem ponto heróico, qualquer coisa a gente dou um pra você se você precisar de alguma coisa, entendeu? Você pode usar Runa da Mente, sim. Tem dois do grupo ainda. E aí, então? Assim, metade do teste vai virar um modificador pra você. Tá. Transforma em modificador pra te dar bônus. Metade do teste. Metade do teste transforma em modificador. Tá. Faz em modificador, hein? Se tirar 20, metade é 10, tem mais 0 no modificador. 20. Tirar 30, metade é... Tirei é um 20 15, natural. Tirou um 20 natural, pode pegar uma carta. É o medronto para os inimigos. Então. 52. 52, metade? 26. 26. 26 menos 10? 16. 16, dividido por 2? 8. Você tem mais 8. Foi diminuindo, né? Eu falei, nossa! 200! Diminuiu tanto! 20 ou 100 agora? Não, desculpa, antes eu sempre usei o teste cheio ou metade do teste? Metade. Sempre foi metade? Então é isso. Então, sempre foi o modificador, sempre pegou o modificador e fez isso. Não, mas é o modificador em metade do teste. Você pode bloquear quem é? Não, é o modificador do teste, não de metade do teste. Pra esse daí em específico, não. Pra ele pegar a metade e transformar o modificador, não o número inteiro. Não saiba na organização dele, eu pegava metade. Eu pegava com 10. Ninguém que não saiba. E colocava como um adicional. Consegue, então, pra mim também tá. Vê na folha que fala da luz das sombras. Ajuda. Ajuda. É a mesma regra de ajuda. Prestando ajuda. Compartilhar a mente com vocês. Você faz um teste de runa, ou escolhe o valor, usa o valor do teste como se fosse um atributo e calcule seu modificador. Então é o valor cheio. O modificador calculado é somado ao teste da pessoa recebendo ajuda. Vocês 12 fazem a salvaguarda do CD final do teste com ajuda somada. Então você tem mais 16, não mais 8. Mais 16. Mais 3, 29. De 9 pra 36. Diz que você nível 1. 7. Então dá, né? Você que entendeu. Aí já dá. Ou outro só tirar 1 e 1. É uma habilidade. Eu tenho uma magia. Ah, então ótimo. Depende da magia. Então pra tirar 6, né? Tirar 6 no meu teste, então. Ok. Habilidade. Tirei outro 20 natural. Não. Vontade. Posso pegar outra carta? É. Outro 20? É. Pode pegar outra carta. Se você quiser caminhar, vir aqui, subir assim, qualquer terreno que você quer. Quando você quer meditar, você fica... Caralho, não. Você tem que atualizar essa carta pra não se vire só em combate. Isso seria legal. Porque a ideia é só combate. Você bota ali, né? É que é inútil agora. Ok. Inútil. Assim. Enquanto vocês estão correndo e atravessando, vocês estão treinando mentalmente e aprendendo essa habilidade. Então, a habilidade, essa no caso, que ela está muito mais envolvida com o treino, né, de vocês aprenderem a manipular as moléculas dos seus corpos para se mesclarem às rochas. Tá? A Toph, ela consegue fazer isso naturalmente. Porque ela tem muito treinamento com isso. A vida inteira ela treinou pra isso. Pra vocês a coisa vai ser um pouco mais complicada. Mas eu sou metamorfo, pra mim é de boa. Pra você é de boa porque você é metamorfo? Então tá, você é metamorfo, pra você vai ser de boa. É porque eu quero usar essa habilidade pro Griel, pra transformar Griel é em outras coisas sem ser animais. Não. Então pro Griel vai ser um pouquinho mais complicado. Elemental eu já viro, né? Mas por exemplo, virar uma aberração... Foi bem. Tem uma magia. É, só o meu bônus já passa. Então, uma magia... Uma magia de nono nível de druida. Deixa eu ver como seria um teste disso pra você, Griel. Mas nono nível, eu não tenho slot. É, claro que tem. Sabia, cheguei e encerrava no 7. Não, não, não, não. Vamos dar uma conversada com o Pony Mark. Segundo eu consigo umas runas, né? Eu tô concentrado numa runa. Porque o Pony Mark, você perde as características de classe. Quanto você tá ganhando de poder dessa runa? Quanto tempo você tá concentrando? Sabe? Olha, teoricamente eu não tô ganhando nada. Não, tô falando assim, você tá concentrando pra aumentar o poder dela. Isso. Então, qual tá sendo essa taxa de ganho? Naquele caso não foi diferente. Ah, eu não sei. Mas teoricamente é mais 5 por turno, né, mestre? Você concentra uma runa, é mais 5 por turno. É mais 5 por turno. O Griel, toda vez que você for usar essa habilidade, você vai rerolar esse teste de inteligência. Tá? A primeira vez, quanto foi seu nível agora? 36. Tá. Vamos começar em 30. Dificuldade iniciar 30. Passou, cai 2 pontos. Usou de novo, passou, cai 2 pontos. Até uma hora que vai zerar, você não vai mais precisar fazer teste. Beleza? Beleza. Siri, pra se concentrar isso aí, qual tá sendo a sua dificuldade? Cara, eu fiz um esquema que, teoricamente, eu dividi a minha mente e metade da minha mente tá concentrada nisso e a outra metade não. A outra metade tá aqui com vocês. Copiona. Interessante. Eu fiz isso antes do seu clone, mas tudo bem. Mas eu aprimorei na sua mente um pouquinho, né? Eu preciso só da mente, eu não preciso ter um clone. Bom, todo mundo quer ser teste. Por quê? Meu clone vai começar então a segurar uma. Concentrar umas runas aqui, tá? Só cuidado. Seu clone? É, meu clone. Porque assim. Seu depois, clone tá gerando uma vida, viu? Toma cuidado. É, não, não só isso. Dá uma lidinha na página de runa, como é que funciona isso. É, a concentração. Por quê? É, teoricamente, a hora que eu parar de concentrar, eu vou morrer. Então, porque é impossível passar no teste. E como a minha concentração é mais de uma runa, dependendo de runas que você faz, você vai tomar um nível de exaustão automático por cada uma, então você morre mesmo. Tá concentrando quanto? Então... teoricamente, eu tenho um fim já estipulado. Porque eu não pensei antes de fazer. Mas tem outro. Eu não preciso de tanto, Siri. Eu vou fazer coisas menores durante você. Ok. É porque eu estou concentrando há um tempo e eu vou soltar num momento específico. Espero que seja antes de morrer, porque né, já tem várias situações. Não, antes de morrer vai ter que ser, né? É por isso que eu não quis que eles me matassem efetivamente naquela hora do combate. Porque eu não sei se a hora que eu fizer isso eu vou explodir essa runa. Na hora que eu morrer. Ou morro, vai se esvair ou vai se explodir. Então, Jeff. Exato. Eu então, tanto tempo. Por isso que eu. Mas meu bônus vai concentrar 3 runinhas aí pra nós. Tempo, mente então é fazer e criação. Backup, né? Ó, tempo e criação pra fazer o templo. Eu vou ter um probleminha. Eu não pensei nisso quando eu fiz a jogada. Eu vou tentar colocar o máximo de dilatação temporal. Eu quero usar lá na frente, né? Depois eu fui ler como é que funciona, eu falei, fodeu. Eu fundi um pouquinho da minha mente no meu plano inteiro. É, nem o meu, a minha resistência lendária vai me salvar. Então, paciência. Então é tempo. Então são mais de 9 rounds. Criação e mente. Eu acho que é metade da proficiência que a gente não pode ter. Sim. Eu acho que não precisa concentrar tanto assim. Eu tinha menos quando eu comecei, né? Então não sei. Só o suficiente pra garantir que eu vou fazer, né? 3 resistências lendárias. Com 6 você só morre. Então com 8 runas você ainda consegue ficar de. Mas é que, se eu não me engano, teoricamente, se você concentrar ou usar mais de runas que é metade da sua proficiência, você já morre. Ah. Eu não é, se eu não me engano, por nível de exaustão. Não, tô falando 3 runinhas só. Na pior hipótese, acho que o Jeff falou uma vez quando a gente foi fazer alguma coisa, eu não lembro. Ó, de 2 runas, você tá segurando 5 ou 6 runas. É, a minha ideia era fazer com todas. Eu não sei como derrubeu. É, né? Nem claro, então, mas a minha ideia no começo é usar todas. A ideia do da mente é justamente pra fazer aquela ideia de qualquer problema que pareça com o seu grião. Ah, sabe? Cara, mas se eu passo igual a dor da velocidade, tem que saber o que tá rolando. Eu só não tenho uma runa. Então, eu tenho 23 runas concentradas. Certo. E eu dou tempo de organização de fazer o tempo de treino no meio do Hopnight. E até pro dia que a gente for fazer com o Hopnight, eu tenho um lugar pra treinar. Pois é, né? Então. Mas se a gente é jovem. É, você podia ter feito uma. Uma rede. Uma rede tipo do. Como que chama? Pescador parrudo. Tipo do Venom, uma rede, todos eles sabem o que tá acontecendo. Vocês têm como chama? Instagram. Não, internet. Não. Enfim, tipo o Venom, todos eles conseguem saber o que tá acontecendo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Uma mente compartilhada. Isso. Podia ter feito várias ciências, cada uma com uma runa. E aí cada uma delas consegue. E depois, na hora que você termina, você junta todo mundo com a série original e pum, pô. Eu vou pegar a ideia da... Boa, o jogador era um bom. Eu vou tentar automatizar a parte de defesa e fazer o momento da vida. Não, tem que ser eu, efetivamente, vou estar lidando com o jogo. Mas é que eu não... Pra ser meio que automatizado, sabe? Por exemplo, eu vou dividir, vou fazer duas. Treta, vai brotar o não, eu vou dividir minha mente, com uma parte concentrando, uma parte não. Se você colocar mais alguma runa ali, você me fala, tá? Né? Tranquilo, e aí na hora que eu precisar usar, que é uma hora específica que eu quero usar, e aí eu faço o esquema e dá de boa. Né? Aí várias sessões depois, se você concentrar mais do que metade da sua runa, você morre automático. Só falta ficar calmo pra virar o fragmentado. Defina morrer. Porque morrer é um negócio pra... Morrer é pelo menos é terça-feira. Então, mas morrer pras runas eu acho que não é, né? Então, é isso que eu quero saber. O que é morrer? Entendeu? O ditado só se vive uma vez, pra gente já foi. É. A gente é gato, né? É que o dia, né? É tof, então. Bom, enfim. Qual caminho vocês estão fazendo? Quanto deslocamento que é tof? Aqui a gente vai pegar aqui, ó. Quanto deslocamento que a tof deu pra vocês, atravessando paredes, vocês conseguem chegar em qualquer local da masmorra em um turno. Onde vocês foram? Aí, então, ó, pegar esse caminho aqui reto. Dá, faz uma curvinha, uma leve aí curva. Aí faz a curvinha pra cá. Isso. Vem pra cá. Aqui. Onde que a gente tem que chegar? No... Aqui no triângulo. Ah, ok. Vai lá no triângulo. Isso. Teoricamente a gente evitou... Passou por alguma sala assinalada? Não. Não, a gente conseguiu desviar tudo. Okay. Por causa do andar na parede. Sim. Coitado, eles ficaram esperando. Vocês acham que vocês desviaram de tudo? Se prepararam. Na primeira travessia aí, que tem uma sala que parece uma capelinha, não tem? Sim, é a casinha. Isso, essa casinha aí, vocês passam exatamente no meio dela. Ah, essa e aqui. Alguém rola um D6 pra mim. É, não tem nada, né? É uma das únicas casinhas que não tem nada. Um. Fogo. Porque são imunes a fogo, a maioria, né? Somos. Não. A maioria é, tipo, uma pessoa. Não é só eu? Só. A gente é resistente a fogo. Ah, ok. Ok. Beleza. Quando vocês entram no meio dessa, entram nessa câmara aí, vocês percebem que nas paredes dela existem tocos de madeira com diversas hastes. Existem mais armas ali também. Existem também alguns cavaletes de madeira, como se fosse para alguém pendurar e treinar, fazer exercícios, né? E alguns equipamentos de treino ali, tá? E tudo ao redor do centro da sala tá chamuscado. Como se alguma coisa tivesse explodido ali. E quando vocês passam pelo centro da sala, uma explosão se forma no centro da sala. Corre mais rápido, corre mais rápido! Como se fosse uma bola de fogo sendo detonada. Caraca. Todos vocês vão jogar uma salvaguarda de... Destreza, Mardinha, com vantagem, né? Obviamente, por causa do poder que a Toph concedeu a vocês. É Mardinha, né? Mardinha. Acho que eu passei, hein? Qual a dificuldade, né? ...52. Meu deu 40. Meu deu 49. Tá, a dificuldade era 50. Passei! Eu passei. 50. Eu sei muito, não, mas é que tipo, é 49 só nos dados e aqui, fora a dificuldade é 56. Tem os itens, né? Fora o I, a top a dificuldade é 56. Dá 10, okay. Né? E a mesma que tá mais 7? É, eu passei também. Então, todo mundo passou. Então, todo mundo passou? Todo mundo okay. Olha, por um, Fredão! Então vocês vão receber apenas metade do dano de fogo. Ou nada. É, as duas nada. Só eu recebo dano. Não, não, nossa, o carpa isso aí. Eu acho que o Carpe imune a fogo. É, eu acho que ele é imune. Se ele não for também, pelo amor, né? Se ele não for, ele merece ainda tomar o dano. Porque um caçador de demônio, porra. Não, o Carpe... Não, agora não. Eu uso moradamente, eu tiro. Sem vídeo. foda-se. Pera aí, vou entrar em fúria. Que a fúria dele é sexual. Eu já não aguentei, velho. The Bomb Warmer pegou. Ai, 10, esse é foda. 21, 31, 41, 46. 46 pontos de dano de fogo. Mas ele pode ser reduzido a metade pra quem passou. Então eu tomo 23 menos metade, 6. 23 menos metade, 6? É porque tem que conta louca foi essa? Eu passei até resistência. Ah, tá. Dividiu um quarto, na minha redução um quarto. Metade de 6. Ou seja, dano nenhum. Vocês passaram por onde mais? Deixa eu ver. Tem faz um rabisco aí do caminho que vocês passaram. Isso, pega o canetão e faz o que quiser ver, né? Nossa, mas o canetão é maior que a minha. Não tem problema. Se quiser, tem canetão de cor mais clara aí pra não detonar o mapa e você conseguir enxergar ele ainda assim. Não, tá tranquilo, mano. Ai, linhazinha retinha. Viu, né? Vemos alguém que não tem Parkinson. Tá vendo? Isso aí. Eu, você pode ter certeza que teria Parkinson. Eu também. Isso aí é o que eu sempre vejo no circo, os caras aí meio labirinto, tá junto? Essas porra. É, pô, por isso que a gente tá junto, amor. Caralho, aí, porra, não veio por aí. Não, aqui é nada, vazio. Tem nada, a gente não pode passar onde não tem. Nada. Porque tá aqui nessa outra cor. Tudo que a gente já testou nas outras masmorras, que tá nessa cor aqui, ó, é nada, vazio. Que cor você tá falando? Tipo, aqui é um sombreado. Esse quadriculadinho, tá vendo? É fora do mapa. Ah. Tudo que tá fora do mapa tá rodeado pelo nada. Entendi, então a gente vai evitar sair pro formato. Isso, eu só tô fazendo os contornos entre as paredes que estão conectadas. É, esse vamos ver se vocês passarem em algum outro lugar. Provavelmente mais um. Aí deu mais 6 segundos e eu regenero 30 de vida. Ok. Curou. Não passaram. Não? Onde a gente passa? Não pegaram nenhum encontro aleatório. Olha! Vocês atravessam como um raio essa masmorra. Detonam a armadilha de fogo, mas ela é como se fosse nada pra vocês. Dá só uma chamuscadinha na bunda do Solerinho e mais nada. Tá tranquilo. Rabinho tá pegando fogo. Tá com fogo no rabo. Tá com fogo no rabo. Desde onde? Durante a passagem de vocês, vocês percebem que de fato vocês estão num monastério. Não é um local religioso de contemplação apenas. Um monastério feito para os tamoranianos, que além da contemplação, eles praticam as artes marciais. Então todos esses lugares que vocês passam são locais de treino. Legal. Pô, vamos parar treino de artes marciais. É como se fosse um dojo gigante isso daí. Os caras preparam tudo, a gente não vai nenhuma lutinha, pô. É a vida. Eles param aqui, ó, pegam muito fraco e os fracos e vai pro que amam. Se os caras treinarem, eles estão de boa mesmo. E aí vocês chegam na última porta. A porta atrás da qual está uma criatura de poder acima do de vocês, de acordo com a percepção da Top. Quando a gente chega na porta, a gente bate na porta. Com licença, senhor. Não, não tem som, né? Diante desta porta, existe... é uma porta dupla, tá? E existe nas duas folhas dessa porta existem candis. O que tá escrito? E nesses candis. Tocou morreu. Tá escrito. Leo morreu. É, quem que é Tocou? Leo morreu. Tocou não morreu. Não sei, abre a porta. Tá escrito toque toque. Quem é? Como que é o nome Batopeia em Kanji? Nossa. Nem sei se tem. Muito nunca leu o mangá? Tem sim. Não, assim, não, nunca em japonês, né? É um. Normalmente é um kanji grande, distorcido, inclinadinho, tremido. É tipo Itália. Mas com, com aqueles risquinhos em volta pra denotar movimento. Mas tá escrito o quê? Será? Bati na porta? Ah, dependendo. Tá escrito toque. Deve estar escrito toque, deve ser. Eu acho que você bateu na porta. Deve estar escrito Katum. Katum! Katum! Cadê? Tá escrito Katum. Katum de crédito. Tá escrito assim. É uma mensagem de boas-vindas a vocês. Bem-vindos, libertadores. Atrás dessa porta, jaz? Já o guardião. Eu tô com, viu? Líder da Ordem do Sonho. Líder da Ordem do Sonho? Tá assim, ó. Jaz. Já viu. A gente tem alguma informação sobre essa ordem do sonho de Tamurai? Tem! Não. Não? Pô, Brunão, esperava mais você. Não, esperava mais dela, que morava na Helena. Na guarda que você, ele era cego, não sabia de nada. Ordem do sonho, vocês nunca ouviram falar disso. Não conheço nada. Nem as outras milhões e bilhões de pessoas. Não, porque eles não são de Arton, né? Não. Por isso mesmo, se a gente que é de Arton não conhece. O líder da Ordem do Sonho tá atrás. Vamos lá, então. Não, tá morto, né? Já? Já, então, eu pensei a mesma coisa, tem mas... Tem um sonho lá atrás. Expulsar monstros vivos. Expulsar monstros vivos. Sei lá. Toff, nenhum barulho. Se a gente porra o bicho contra a parede. A gente vai abrindo, taumaturgia e abrimos. Abriu a porta? É. Ok. Abriu a porta, vocês entram. O Sérgio Espiritual morreu. Ele tocou? Coitado, tocou. Vou cozinhar. Cadê canetão? Aqui, ó. Canetrena? Canetrena não está disponível no momento. Caneta. Tem até a mini borracha também. São 15 polegadas. Belado. Mano, não tem uma outra caneta que escreve melhor, não? Caramba, essa escreve bem, amor. Não poxa, mano. Escreve sim, é que é a ponta meio fininha, fica bom. E vocês estão entrando por aqui, certo? Ah, vamos entrar do lado certo faz. De vocês. Vocês sempre entram por aqui, não. É por aqui, entra. Os bonequinhos. Por aí que vocês estão entrando. Exatamente no centro. Quais os bonequinhos aí, pessoal? Eu espero que isso seja o centro. Exatamente no centro. Existe um círculo mágico. De teletransporte. De viagem planar. Que vocês já conhecem bem. Existe um riacho que corta com as águas correndo nesse sentido que eu tô demarcando. Vocês não sabem de onde põe vem, uma, põe uma setinha, nem pra onde vai a água. No centro desse riacho, uma ponte em arco, toda decorada, feita com madeira vermelha. Aqui um gramado. Pau Brasil. Majestoso. Turco. No final aqui, ó, vocês veem que existem duas árvores. Duas belas árvores. Dois carvalhos brancos. Carvalho? Sim. Tem uns carvalhos quebrados. Pra fazer um pouco topo. Calma, deixa vocês entrarem. Tá. E aí? Existe... É, a gente destrói todo lugar que a gente passa. Existem mesmo. Dois carvalhos, tá? Aqui o riacho, ele tem uma bifurcação, um pequeno reguinho, que dá para um laguinho. Onde existem pedras, que vocês podem utilizar para caminhar por sobre esse laguinho. No meio desse lago, principalmente no riacho também, que é um riacho de água caudalosa, calma, você vê, Toff, que tem diversos vermes insolentes. Peixe. E são peixinhos! Diversas carpas nadando aí, com tá tranquilidade. Vendo? Eram uns peixinhos aquários. A gente ia ver uns aquários legais, vocês não quiseram ver. E outras coisas que vocês jamais descobrirão, tá? Todo o restante aqui é um jardim majestoso, tá? Existe um caminho de pedras por sobre esse jardim que vem até o círculo, que vem até a ponte, que vem até o laguinho, que vem aqui até uma espécie de um oratório que tem aqui, onde existe fumaça de incenso saindo, certo? Um local onde vocês podem ofertar, fazer oferendas, existem algumas oferendas ali, tá? Comida mesmo. certo? E exatamente neste ponto aqui está o ser de poder acima de vocês. Então, tá aqui. Deixa eu ver se tem algum bichinho adequado aí. Tem, o Golimar. Não vai ser o Golimar, não. Banguela, Banguela. Acho que não tem nenhum bicho que se adeque. Urso Coruja. Não, não é Urso Coruja. Eu acho que é o Humanoide. É o Humanoide. Quantidade de braço dele. O Urso Coruja, quando tá em duas patas, também é. Ele tá dizendo que ele tem três braços. Tem três? Não é quatro? É, tem quatro braços. Um é piroca. Porque se for a história que o do mestre com os moleques lá da libertação de vocal, eu Ah, spoilers! Aqui, tem até rabinho. Tem até rabinho. Deu certinho. Ó, lá, tá lá nos ovos fritos. Sentado, se é que se pode dizer isso, enrondilhado sob sua própria cauda, existe uma naga. Uma naga. Gente, eu não tô comprando uma naga, né? Uma naga de quatro braços. Não? Já ouvi esse nome antes. Naga, a gente não comprou uma naga. Não, é os marelifes. É, marelifes. São demônios, não são nagas. Mas são demônios nagas. Aqui é uma naga mesmo. Uma naga de quatro braços. Ela está enrondilhada em sua própria cauda. Um homem cobra. Né? De alguma forma, vocês olham para aquilo e vocês veem ela sentada em posição de flor de lótus, como a Toph já fez tantas vezes. É isso que denota para vocês a posição dela. Ela está com seus quatro braços em posição de meditação, os olhos fechados, completamente concentrada em sua meditação. Acho que ela não ouviu a gente chegando. O que vocês fazem? Silêncio. Eu também acho que não. Muito silêncio. Silêncio, onde também? Eu sei. Estou tentando ver o lugar. Por isso mesmo. Oh. Tô segurando, tá tentando ver. Tá fora. Não tem como fazer um buraquinho aqui, não? Só por... Não. Aí ele vai sair porque eu sei, né? Caralho. A ideia é você não tirar a venda. Eu fico segurando aqui. Parece que a gente tá em casa. Que dó. Então vai, entra primeiro. Aqui, olha, é novidade pra mim. Ui, parece o Slasher de quatro braços. Sim, o Slasher com quatro braços. Oh, acredito eu. E aí, qual é o processo? Pode entrar na sua casa? Não, não é minha casa, é a casa de Liu aqui. Que seja, pode entrar normal? Desde que vocês sejam respeitosos e honrados. É, então a gente é. Tamo entrando. Vou pisando de pedrinha em pedrinha. Isso, pedrinha em pedrinha. Pisa na grama, vai pisando. Ok, pisando de pedrinha em pedrinha. Vocês entram e o que vocês fazem? Eu dou uma olhada, olho os peixes, olha a naga. Eu percebi que a naga percebeu a gente ou ela não saiu do estado dela ainda? Continua em estado de concentração. Não se alterou a respiração ou a batimentos cardíacos. Eu vou até o círculo ela então. Ela continua lá. Eu vou até o ofertório. Círculo ofertório, o que vocês fazem? No ofertório, eu me ajoelho nos meus próprios joelhos, óbvio. Só que como se fosse, sabe? Aham. Uhum. Seiza? É. É que eu não lembro o nome. Seiza. É. Tiro minha famosa marmitinha, que vem de Itamurá, uhum. E oferto uma comida pra Niu. Ok. Ó, grande dragão, aceite essa oferenda, que isso lhe sirva de alimento. Hã? deixa um ranguinho ali. Provavelmente eu devo ter um incenso, tire um incenso, deposito ali. Ok. Levanto e vou até o... aqui, ó. Pra vestir, se tiver peixinho, vou dar um rolê. O coração dele acelera uma batida. Pessoal, ele percebeu a gente já. Claro que ele percebeu. Ele já deve ter percebido na hora que a gente chegou. Sire, no Oi. Círculo. Não, eu só vou até o círculo porque é o meio. Ah, ok. Deixa eu fazer alguma coisa. Não, eu vou até o círculo porque é o meio. Griel, Celerim. Eu vou fazer pipi. No laguinho não, Toff. Eu vou ver até aqui. Falou, sei lá. Tem que fazer uma oferenda, Toff? Eu vou fazer uma oferendinha também. Não, você faz se quiser. Só gritar também, né? A gente é surdo. Desculpa. É que ela tava muito longe. Me exaltei. É todo mundo fazer uma oferendinha ali. Eu faço umas frutinhas. Ok. Faz duas. Eu faço um montão, você quer um mês? É. Eu faço dois punhadinhos. Agora é à vontade. Eu dou um punhadinho pra você. Ó! Ó as frutinhas, ó! Vamos pra cidade quebrar economias. Sim. É. Vou alimentar os pobres com frutinhas. Isso. Eu ouvi a transcrição em áudio de um texto que tinha uma socióloga que escreveu sobre magia nos mundos de fantasia. Como que a magia quebraria o sistema político, financeiro. Muito fácil, né? Muito fácil. É uma reflexão interessantíssima, adorei. Por isso que não é por magia, tá vendo? O título do texto é alguma coisa como materialismo mágico. Materialismo mágico. É, muito legal. Eu adoro essas pesquisas que sabe, pra vida real, mas acho... Bom... Eu já acho o contrário, eu já acho que ia destruir muito mais do que ajudar a ver. Tem um episódio no Simpson que mostra isso, quando eles descobrem que a Liz é a última maga da humanidade. Que ela consegue transformar qualquer objeto em ouro. Sim. Dá mais problema, cara. Sim, mais problema, com certeza. É justamente isso que a pesquisadora propõe. Ah tá, achei que fosse inverso. Não. Ela mostra que quebraria o sistema, né? Quebraria o sistema. Quebrar o sistema, saiu. Bom, e aí, o que vocês fazem? Fizemos uma oferendinha ali, volta pro meio. Ok. Você faz a oferenda do que você quiser, obrigado. E pra alguma coisa, vê. Eu sei lá o que a gente tá fazendo aqui. Não é atrás dessa passagem, não. Eu vou lá. A gente veio atrás do círculo. Então. Mas o guardião tá ali. Eu vou até os carvalhos. Todos fazem oferenda. Todo mundo fez? Todo mundo fez. Tá? E aí, Toph, você percebe o ritmo do coração, ele começa a acelerar lentamente, pouco a pouco. Como se ele estivesse saindo do estado de meditação. Ele tá saindo da meditação. Finalmente. As ondas cerebrais dele e as ondas do coração já estão começando a ficar compassando novamente. No padrão. Sim. Eu vou lá nos carvalhos, já vem. Vai do. Atrás do. Da naga? É uma roupa dela. Tá, você vai lá atrás, o que você faz? Não, eu vou lá só ver os carvalhos. Não sabe quando você põe a mão. Eu quero ver, tipo, se é um carvalho muito antigo. Vou só fazer um rolê druídico ali. Ok. Entendeu? Marca. Beleza. É, vou só marcar ali, ó. Na orelha dela. Fiz a mão? Opa! Ok. Você toca os carvalhos, tudo, você consegue analisá-los, admirá-los, né? Vê-los. Né? São árvores antigas, muito antigas, tá? Magníficas. Você percebe que as árvores elas são praticamente idênticas. Dá a impressão que elas foram cortadas para ficarem iguaizinhas, manter a simetria desse lugar. Como se Calmir tivesse passado por aí. Tá. Você pode magnificar isso? Mas sabe quando você faz tipo uma oferenda para as árvores? Sim. Você coloca tipo, põe um pouquinho de água nelas, que é o que a árvore precisa, né? Uhum. Vou fazer isso como se fosse uma oferenda pras árvores ali. Uhum. Vai ficar assim ele na foto. É legal. Mas no Photoshop. Um Photoshop. Imagina. Nossa, difícil. Vou fazer isso e vou pegar, se tiver folhinhas no chão, vou pegar duas folhinhas. Então, cada duas um, folhinhas. Isso, um de cada um, tá no chão, que já tenha caído, okay. E vou guardar comigo. Beleza, fez. Eu pedi pro Celerinho fazer uma magigrafia pra mim a partir do círculo aqui, ó. Aqui pra cá, uma magigrafia. Ok. Ah! Beleza. Feito isso, tira a magigrafia dele. Quando você faz a magigrafia, que é a magigrafia dá aquele flash, aquele brilho... Acordou. Isso é o que dispara. Ah, então eu tô aqui. Foi ele! Ah, o Lee tinha que acordar esse cara numa hora. Pois é, né? A gente tinha? Eu não sei não. A gente podia ter entrado e concentrado, falado era só, né? E aí vem aquele brilho da magia do Celerim. Magigrafia tem componente. Eu não faço ideia. Tem. Ó, o passarinho. Tem componente verbal, que eu acho que é sorrir, alguma coisa assim. Acho que é sorrir ou X. Alguma coisa assim. Até magia sutil. A gente faz sutil, gasta não sutil. Gasta ponto de feitiçaria pra fazer magia sutil, lembrem-se disso. Sim, tá anotado aqui. Quando o Celerin faz, né? Ele tá lá, concentrado. Dá aquele flash, ele abre os olhos e movimenta as mãos. Quando ele movimenta as mãos, todos vocês joguem uma salvaguarda de constituição. Ah, que delícia! Tira mais foto, não. É, acho que ele não gosta de fotos. É, a magigrafia também é considerada um ataque. É tímido. Sério? Eu acho que é. Você pode ofuscar e deixar... Cego. Ofuscado mesmo, cego durante uma rodada de uma pessoa. Tem um Taioken. É um Taioken. Ó, Gê, eu vou gastar ponto aqui e vou revolar meu teste. 39. Oh, nice. Ó, não esquece, vocês têm mais 10 no meu bastão agora, viu? Verdade. É, o que é? Constituição, né? Constituição. Tá, então meu deu 58. 58. Meu deu 49. Acho que eu falei a cor. Não dá pra exprimir mais umzinho aí, não? Antes era um fazer diferença, agora tem mais 10. É. O meu deu 43. O 1 ainda tá fazendo diferença. Deixa eu ver, cadê a CD? Cadê a CD? No mínimo 52. 59 a CD. Eu nem tanto. Você já somou da Lisbeth? Hein, olha. Oi? Somou da Lisbeth? Não, o sermão dela não. 59. Alguém passou? Somou! Ah, passei. Acho que passou não. Por quanto? Quanto que é o dela? Mais 9. Eu tô fazendo. Um D6. Vai rolar. 56. Eu tô fazendo meus cálculos aqui, porque eu geralmente só faço só o. Vou acrescentar um D6 de dificuldade. Ó, e aí, ó? Só 2. 61, então. 61 de dificuldade. Tô tirando mesmo, hein? Tô. Tomando um rabo. Só vou te apassar. Caralho. Meditação, abre os olhos. Um som inaudível sai da boca dele. Passei. Tá? E vocês são acometidos de uma sensação de desconforto físico. Como se fosse uma dor que percorresse o corpo de vocês. Tá? Mas do mesmo jeito que ela vem, ela cessa imediatamente. Todo mundo passou? Não, 62 não. Só ela. Não? Passou. Só eu passei. Só a Siri passou? Siri, você consegue resistir esse poder, mas você nota que seus companheiros não resistem. Todos vocês ficam paralisados, inclusive quem é imune a essa condição. Vocês perdem completamente o controle dos seus corpos. Ó, eu tô aqui atrás dele, no caso, né? Aham. Uhum. Eu vou vir calmamente aqui até a frente dele. Dá um kamehameha. Dá um golpe do Rugal. E aí? Eu vou falar assim, vou fazer tipo assim... Ataque de oportunidade. Você pode usar o da mente pra conversar com Posso, ele. Mas é extremamente ofensivo você fazer isso com alguém que você não conhece. Ah, com certeza. Eu nunca tinha feito nada ofensivo com alguém no jogo. Ela mudou. Não. É, eu escolhi mudar, né? Não tem pop-up de login? Não tem pop-up de login. Vai falar assim, ó, você tá tentando conversar com você. Vou meter uma linguagem de sinais ali. Viemos em paz. Você virou um gulira. Viemos em paz, mas também estamos tomando topão de porrada. Claro. Na mente dele ecoa assim. Eu peguei a referência. Mata a bombinha, mata a bombinha. Esse filme é ótimo. Maravilhoso. Nós viemos em paz. Nós viemos em paz. Viemos em paz. Acho que eu tava escorrendo com a caixinha de som atirando. É tipo nós. É tipo nós. Ok. Você faz isso pra ele? Faço. Ele se levanta, se ergue acima de você, desenrolando a sua cauda, tá? E aí ele prepara os quatro braços em posição de ataque. Joga a iniciativa. Vocês também podem jogar. E troca esse tema. Vamos pra pancadaria. 13. 13 plus. Iniciativas? 62. 30, Thor. 35. 53. Agora eu vou rolar uma pra ele. 19, que beleza. 9 mais 34. 53. Bater com o chileirinho? Uhum. Bater com o chileirinho, tá. Gentilmente eu deixo você ir primeiro. Eu tenho 16, só de destreza. Ok. Eu só queria falar que aí eu... Celerinho. Bom, antes do Celerinho, é ele. Perdi o Não, deu o Griel. Perdi a ação, né? Mas não, também. Eu tirei 53, ganhei de você, do Griel. Foi 52, não foi? 60. 60, desculpa. 62. Então, Griel primeiro. Foi mal. Griel, no fim... Começa seu turno. Você tá paralisado. Você não tá estranho. Você nota algo muito estranho. Você não apenas está paralisado. Não é simplesmente que você não consegue mexer seu corpo. Você não consegue mexer seu corpo, mas você também não consegue senti-lo. Não tô te você não nada. Consegue sentir o vento, a brisa batendo em você. Você não consegue sentir o solo sob seus pés. Não consegue sentir nada. No final do seu turno, você pode rerolar o teste. E ver se você sai dessa condição. Não tô sentindo nada. Eu vou reaction então, já que ele vai... Vou virar um elemental de magia ali. Qual que é a dificuldade mesmo? 59, né? 59. 11 mais... Agora eu passei. Passou? É, com 36 de bônus é difícil não passar. Ok, você quebra aquilo e você volta a sentir o seu corpo, você toca seu... Você nota que seu corpo tá meio dormente ainda. Como se você estivesse com hanseníase. É por ninguém que teve hanseníase, a gente não sabe como é isso. É ruim, pelo visto. Ninguém nunca assistiu ao comercial que a mulher queimava o braço no fogo no nosso dia. Hanseníase tem cura. Hanseníase tem cura. Quem não achou a vida? Você, por um breve momento, você perdeu o controle completo do seu corpo. Certo? Não gostei disso. Não gostou disso, imagino que não. Então, depois do Griel, é a vez dele. Ah, peraí. Eu tenho bônus action, né? Não, é no final, não, do, seu final do seu turno que você quebra isso. É a última coisa que você faz. A não ser que você gaste um ponto heróico e usa ponto de ação. Mesmo assim, no final do turno. Então, mas... Ponto de ação é durante o turno. Ponto de ação, se ele gastar um ponto heróico pra... Entendeu? É porque eu não gastou ação, né? Uhum. Exato. Tá gastando... Não teve ação pra ter uma segunda ação. Ele gastou ação pra quebrar o transe, não foi? Não, ele perdeu a ação. Ah, entendi. Quando ele passou a vez, quebrou. Se fosse ação, teria o bônus action. Uhum. Sim. Pode crer. Então assim, gasta uma ação pra tentar passar. Ok. Vamos lá, então. Tem algumas coisinhas aqui que eu posso fazer com esse cara. Bom, ele não vai me pegar tão cedo, vai ter que passar por 3 aí, né? Cadê ele? A Ciel está do lado dele, né? A Ciel, teoricamente, ela vem aqui na frente dele, também, né? Então. A hora que ele... Eu vou me comunicar com ele, porque ele... a gente não fala, né? Não, gente... Certo. Vai criar surdo mudo também. Ciel está em forma de elemental de magia. Agora sim, né? Ele veio me transformando, no caso, né? Ok. Você é imune a tudo nessa condição? Sou imune a magias. Imune a magias. É. Tá, mas não ataques. Não ataques. E ao dano? Ao dano, provavelmente. Ok. É tipo juiz. Pode processar. Vai ganhar? Não. Processar? Pode. É mulher o resultado? É. Mas vai lá. É seu direito. Exato. Com vontade. A gente ganha CA também no seu, com o seu cajado, né, Diego? Mais 10 CA. Ok, achei. 10 CA? Bom, a gente tem deslocamento alto pra descer, eu posso fazer um regaço aqui. Pode, imagina que sim. Eu tenho melhores folhas que são inúteis agora, das quais eu não preciso no momento. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer. Bater. Bater e bater com tudo. Venha. Bom, pelo menos 5 ataques, né? Pelo menos. Toff e o Celerinho eu vou bater com vantagem. Na Sierra eu vou bater normal. Então na Sierra eu vou fazer 4 ataques. A gente por estar paralisado não é acertou o crítico automático? Paralyzed. Crítico você foi pra corpo só. Você está incapacitado. Não pensa em reação. Mas tem que acertar o ataque, hein? Any attack that hits the creature is a critical hit. É, crítico, é. É, mas tem que passar assim, tem que acertar. Não, tudo bem, mas. Você acha mesmo que esse bichinho vai errar? Tem que passar CA. Eu espero que sim. Eu acredito que ele tem chance de errar sim. Quer apostar uma grana aí? Vamos botar o Chibago aí. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou bater 4 ataques na Ciere. Bate 8 logo. Não. Os outros 4 vão distribuindo de vocês. É, olha os carvalhos ali, velho. Bate na árvore. Bate no peixe. Ele vai pegar cada árvore e pau, mano. Bate no peixe. Bebe. É, pra bater no carvalho. Tinha um crítico. Então rerola o crítico. Por que rerola o crítico? Porque eu tenho luck. Filho da puta! Tudo bem, mas eu ainda assim vou escolher o dado. Não. Não, você vai. Ela escolhe o dado. Tem uma pool de 2 dados agora. Um é 14 e o outro é 20. Vai ficar com 14. Então tá. 14 mais 61, 75. Te acerta? Não. Não? Então nenhum dos outros vai te acertar também. Se quiser pôr um D6, você acerta. Ah, é? Eu diria talvez, que faltou 2, assim. Não, eu tô, então eu vou botar um D6. Com 79. Com 4 ele acerta. 50%. É. 1. Não foi. Se quiser, tá disponível, entendeu? Já viu a mãe. 79 tá aí. Tá. Beleza. Pô, eu acho que vocês deviam pegar a Lisbeth e um range aliados. Viu? Primeiro ataque de teste foi. Tá. Agora vamos fazer os outros 4 ataques agora. Eu acho que o Ariel que bate, talvez a Lisbeth seja útil. 1, 2 e 2 no Grial que quebrou a paralisia. Ah, que legal. Então 2 ataques na top. Que a quantidade vira smite. Hoje é. Sim. Meu ataque. Ela dá mais de 3d10 por ataque. Desvantagem? Por estar paralisada. Então eu jogo normal. Então como que se aplica? O item precisa, você tem que estar consciente. Não, eu tô paralisado, eu não tô inconsciente. Eu tenho vantagem. O seu item dá desvantagem. Então anula e vira um ataque comum. Então, mesmo eu estando paralisada. Sim, você está paralisado, o seu item não. Tá. E com desvantagem, um ataque em mim e tem aquela porcentagem, tá? Sim. Vamos jogar 2 ataques normais aqui contra o Toff. 15 foi meu maior valor, o único que tem essa chance de acertar. 15 mais 61, 76, você acerta? Com não. Me acerta 78 agora. Ok, beleza. Agora é um ataque no Celerinho. Celerinho, você tem vantagem, alguma coisa assim? Bom, sei lá. Ou ataque normal com vantagem contra você? Não, normal. Tem mais normal, então um ataque com vantagem contra o Celerinho. Ó, oh, Brad, talvez tá, você ou a Toff fique bom. Caralho, tô ruim nos dados, hein? 11 mais 61, 72, você acerta? Sim, acerta. Acerta? Por 10. Por 10? Ah, Ariel, se quiser usar. Então tá. Não sei pra quem fica melhor cada um aí. O dano, Celerinho, é baixinho. Acho que esse aqui é melhor pra Toff, né? Na bate corpo a corpo, são... né? Isso só sai na paralisia. Ah, calma, hein? Vai sair. Isso, ué. Você sai, né? Pode ser bom, bicho. Paralisia é uma condição de atordoamento e encantamento, não. Paralisia é específico paralisia. Existe uma paralisia. 9 mais 9, 18. Atordoamento. 38, 45 pontos de dano. Mental, tá batendo em quem? No... Você perdeu? Tem mais fácil, né? Você... É que às vezes a tradução pode mudar. Ele bate a distância, amor, ou ele anda até não, lá? Não, ele andou até lá. Então eu posso dar um ataque de oportunidade. Você vai poder dar um ataque de oportunidade, sim. Não, só pra ter certeza. Aí eu chuto que a CAD deve ser 80. É a vida. Pode andar ele até lá. Amedrontado ou enchantado, só. Perdoado, depois veio com um monte de nisso. Você lembra em 48 pontos de dano, que é ao mesmo tempo conclusão, concussão e força. É. Force. Force. Energia. Como é que é em português? Esqueci. Força? Energia? Você disse? Não, a D&D tem outra tradução, mas eu não sei. Eles fizeram uma tradução que eu não lembro. Mas dano force. Dano force. Tá? São só 48 pontos de dano. Ah, então isso aí não reduz em nada. É, vou até, depois daí, vai até o Griel pra dar dois ataques no Griel. Contra o Griel eu não tenho vantagem. Mas ele acertou. Acertou os dois, Griel? Com certeza. E esse 20? Ó, Juca. 66, te acerta? Umas três vezes. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu sou o cara mais rápido dessa mesa, mas é que tem menos tempo, Luiz. 12 com 6, 18. 38, 50, 45, mais... Charm of Fright, né? É encantado. E isso é do monge, como eu tenho um monge que é naturalmente, tá bom? 33, 45 mais 33, 78 pontos de dano Force Concussion. Deixa eu ver a sua CA. 46. É 28, que é 28 da armadura, mais sua destreza. Você tem de destreza. 40 e alguma coisa de total, mas o bônus é menos. Acertei o Silerinho e acertei o Grial, certo? Isso. Tenho mais 15 de destreza. Então dá 43 e mais 5 da Estígia. 48. E mais 5 do alguma coisa de que eu tenho, eu acho. Mas assim, 48 tá baixo, né? Tristeza. Então, a minha é 52. Mas é porque a minha aí eu tenho... Eu tô somando 11 por ser Deus. Carai. Então, tipo, a minha é menor que a sua. Sim. Tomei o dano, vai ser quanto? De 70? Baixinho, o meu foi 48. Já falou aí quanto foi. 48. Tá, isso foi a ação dele. No meio da ação também, ele dá dois, desfere quatro golpes na Ciere, tá? Ele vai batendo na Ciere, girando, erra os quatro golpes na Ciere, ele fica encarando você enquanto vai se deslocando, chega onde tá a Toph, tenta desferir um ataque na Toph, a Toph ela pisca por conta da capa dela, né? Ele olha pra Toph confuso com o que tá acontecendo, dá um gancho no meio do peito do Celerim. E aí quando ele dá o gancho no meio do peito do Celerim, ele fala alguma coisa pro Celerim e empurra a palma no peito do Celerim. Vocês não ouvem nada do que ele fala, tá? Se alguém tiver leitura labial, pode entender o que ele tá falando. Eu tô atordoado, não consigo. Eu consigo. Consegue. Eu quero ver o que é. Você não tá atordoado, você tá paralisado. Paralisado. É. Mas você consegue entender. E aí depois que ele fala essa coisa pra você, Celerim, ele vai no Griel... Desfere dois ataques do Griel, acerta o Griel e fala alguma coisa pro Griel também. Você tem leitura labial, Griel? Não. Não? Só pra mim que ele não falou nada, que cuzão. Só pra você que não. Me dá o Whispers. Vou escrever só pro Celerinho o que ele falou. Celerinho tá paralisado, não consegue ver o que ele falou pro Griel. O que eu ouço? Você não ouve nada. Eu ouço sim. Não ouve não. Quer valer quanto que eu ouvo? Não ouve. Pra mim dar um ataque de oportunidade com a magia tem que ser alvo único? Tem. Não precisa ser quem entre não, pode ser tipo Hold Monster. Hold Person. O caso ali é monstro, porque ele é uma naga, né? É uma noide. Fermenta naga é ração uma noide. Celerim! Pulirim! É pequeno, tipo, é só embaixo cobra, aí quem é humano só tem quatro braços. É bom. É. Bom. Joga um D4 pra mim. Então faz um só pra guarda de construção aí, amor. Já vou. Fácil, D4. 3? É. Bom, gente, vi, preciso. Falou, Gabriel. Falou, Gabriel. Falou, Gabriel. Daqui umas duas semanas, né? Que semana que vem acho que não tem jogo. Ele falou isso pra você, Celerinho. Cara, a gente sabe que eu quase ia pisar. Ele desferiu o ataque. Falou, Gabriel. Até sexta-feira. Até sexta. Tá bom pro lado, né? O louco! Ele falou isso aqui pra você, vou comer teu cu. O louco! Celerinho, falou e fez. Simples assim. Ah, mas aí. Não é simples assim. É porque por enquanto não vai mudar nada, né? Joga uma salvaguarda e constituição. Exato, não muda nada. Você também. Hã? Salvaguarda e constituição. Você fez. Por quê? Falou, gente. Porque eu fiz dedo da morte nele. Ah, tá. Então quando vai... você fez dedo da morte em mim? Você saiu da minha área ameaçada. Eu não sou por nada. É um ataque de oportunidade, é um ataque simples. Pra mim pode ser uma magia. Ah, pode ser uma magia? Pode. Combate, beleza. Isso. Tenho um conjurador de guerra, se você fizer uma magia perto de mim, eu posso te bater também. Ok. Beleza. 19? 12. Dificuldade 59. Tô fazendo só pra uma coisa aí, que dá 39, 49. Beleza, Celerinho. Aconteceu aquilo. Você tá fazendo 6, gente? É, você tem sim. Mais 10, mano. Eu tô chamando. Ah, tá. Ele dá 39. Eu vou rolar uma salvaguarda pro Griel. Alguém rola uma salvaguarda pro Griel aí de Constituição. E a sua, você não vai rolar? Falhou. Beleza. O Griel volta a ficar paralisado. No primeiro ataque. No segundo ataque, ele fala pro Griel alguma coisa também. Rola outra salvaguarda pro Griel. Falhou. Também. Eu tô vendo se tira 20. Então os dois iguais agora. Salvaguarda e Constituição pra mim, né? Isso. Nossa, eu é dano, né? É. Jogo com vantagem. Eu tô lembrando dos 2-15. Meus bônus de CA. Eu tenho 12. De Constituição? É, 1-11 eu sei. Tá, passei. Oi? Passei. Qual que é a dificuldade? 45. Eu passei só com meu bônus. Toma 30, então. Toma 30 pontos de dano? Toma. Como que assim? Tipo de dano? Se ele passou, ele toma metade. Ah, é metade? É. É necrótico. Tá, beleza. Tomei o daninho de boa. Tá. Ele volta se remexendo, né? Remexendo-se, né? O dano que você causou nele. Vocês veem que nas costas dele existe uma mancha preta, onde assim ele tocou ele, certo? E ele se vira na direção de vocês novamente, desferindo um ataque de cauda no Griel. Que acerta, obviamente. Se acertou, é crítico, hein? Tá paralisado. Oh, é verdade! 19. Nossa, 33. São 60. Gruda aí na ficha do Grial. Com mais 60 de dano. E aí ele se volta na direção de vocês. Só ele joga agora, caralho? Pois é, né? Ele tem deslocamento de monte. De monge? E ação também. De monge. Ação também. De monge. De monge. A ação também. Eu faço 8 ataques com meus bracinhos. E tenho mais um ataque de cauda com ação. Mas ainda tenho ação bônus. Quem que eu vou bater? Bate no toco ali, sei lá, né? Bate no peixe. Bate no peixe, sei lá. Dá um chute no cu do peixe, faz alguma coisa. Sai lá fora, lá tem um cara vindo também, bate. Vai ser na Toff e no Celerim. Ah, tomando. Para ali na frente. Tô gastando ponto de ki, dando 2 ataques extras. Ele uma é rajadinha de golpe. Ele é um monge. Na frente, pra vocês me verem. Eu descobri o primeiro ataque. E eu balbucio alguma coisa na direção de vocês. Se vocês quiserem falar. Paralisado. É mental, você não tá paralisado, né, meu lindo? Só você teve derrame aí. Sim! Porra! Joga D4. Eu vou tirar 3 de novo pra eu perder. 1. Vai ser uma parada. Não, se for aqui nem lá, eu vou falar. Não vai mudar. Esse não, realmente não vai mudar nada. Se fodeu. Ah, tá. Porque se tem um ali que é inútil. É. Pra alguém, pode dar. Não, apaga o bagulho. Ah. Pra alguém não vai mudar nada, né? Não, e tem um que é realmente inútil. Sim. E foi o que você sorteou, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos bater, ó. Tem vantagem contra os dois, certo? Não. Desvantagem contra ele. É que ainda não deu turno, né? Quando chegar no meu é. Só eu falo. Então, vantagem no Silerim. Primeiro ataque. Caramba. 72, certo? De novo, foi a mesma coisa. Só agora de Constituição. E agora na Toff. A Toff é normal. Toff é normal. Se eu sou anormal, sim. Crítico! A Toff é anormal. Agora joga a porcentagem. Agora a porcentagem. Quanto que é a porcentagem? 50, você escolhe. 50% de chance de acertar. Ou mais ou menos. Só 1 a 50 eu acerto. Ah, por cima de 50 não. 36, exato. Acertei. 55, deu. 55, falhou! Então tome o daninho. Eu não sei qual foi. E aquele negócio. Que nem um dado. 34 mais 9, 43 pontos de dano force condução. Dano na tocha agora. 33, 91. Meu, foi crítico. 91 passei. Ah, não, o Celerim também foi crítico, né? Acertou, é crítico, né? Então, Celerim, tinha sido quanto? 49? 48 e 41. Não, foi um só? Foi dois. Não, o segundo foi 41. Isso. O primeiro foi 48. Tá, 42, 53, então, o segundo. 101. E agora na tocha. 37. Mais dois dadinhos aqui pra facilitar as rolagens, né? 6,43 de dano, Toff. Não acertou. Dano force e concussão. Filho da puta! Eu escrevi alguma coisa pra ele aqui? Acho que não, né? Esse não, não precisa. Foi só porrada, né? Não, ele fala, mesmo se ele falar qualquer coisa, não vejo. Vou ler lá, me dá um. Ah, é, não tem leitura labial. Não, não tem nem visão, vou ter leitura labial. Não tem visão. Ah, não, não. Tá com a venda. É que pra você saber o que, que tinha acontecido, pelo menos. Tá com a venda. Ah, não, não tô enxergando. Mas a venda permite que você veja pelo menos brilho por trás dela, né? É que eu tenho aquele olho diferenciado, né? Sim. Eu vejo de outra forma, eu vejo tipo Matrix. Então tem uma. É transmutação? Hã? É transmutação, né? Como assim? Porque ele vai ver pelo menos a aura que tá afetando ele, né? Ah, não é aura. Não é aura? Não é aura. Joga só agora de Constituição. Trinta, 45, 55, 59. 59? Ah, vai tomar no cu, velho. Deixa eu jogar. Porra. Aciona ele também, caralho. Mas é pro mesmo que eu fiz? Só pela zoeira, velho. Só pela zoeira tá fazendo. Passei. Falhou. Passei. Você tem certeza que ia fazer isso? Sim, eu acho que sim. Isso. Gasta recurso mesmo. Boa. Já dá os do Ariel. Tá? Por que você tá chupando o do Ariel aí? É, porque ele foi embora. E daí? Deixa pra nós. Não. É do grupo. Não. Claro que sim. Não. Tá bom, vai do grupo. Ou você pode recuperar os recursos dele mesmo. Ah, gasta um pulso de ação só pra zoar vocês um pouquinho. Acho que eu quero um pulso de ação. Só na primeira rodada, normalmente. Eu entendo o que é esse golpe force que ele dá ou não? É algo novo pra mim, isso aí. Pode jogar um teste de... Sabedoria? Sabedoria. É, ele tem impedimento de restauração molecular, né? É. Eu acho que ele sabe o que aconteceu. 39. Quer dizer, 40, porque subiu uma de um... Não, não, não, é 13 mesmo, né? É 13. Então, 39 já, 39. O que ele fez foi isso. dele. Não faz sentido isso pra mim. Mas sim, os sinais estavam todos aí desde o princípio. Ok, Castelo. Fazer um pulsinho de ação. Juro que eu... E agora eu vou virar na direção da Cieira, essa chata aqui que virou bicho de magia. Agora vai ser os 8 ataques em você. Não, não foi de motivação não, foi alguma coisa que ele atacou justamente no lugar. Não tenho vantagem pra te atacar, né? 2, 4, 5... Não tem mais D20 aqui? Mais 5. Os sinais estavam aí, acabam de chegar. Os sinais estavam todos aí. Mostrei, entreguei na cara. Pro Brad, então, que conseguiu ler os lábios dele, ele já sabe quem vocês estão enfrentando. Já sabe exatamente com o que vocês estão lidando. É uma pessoa loira. É isso que eu posso falar. É uma naga loira. É. A naga do Chan. É a naga do Chan. E vai descendo na boquinha da cobrinha. Aí, é na boca da cobrinha. É estranho. Pô, chama brincar, velho. É o segundo domingo que eu venho, não jogo. Não jogo, né, Di? Fico paralisado. Faço o quê? Faço só sem ventrão. É, só faço isso. Já tem uma resistência lendária. Eu sei duas. Que eu tenho. Ok, nasci, eu vou atacar. Eu acho que é duas que o cajado tem. Duas, mas eu já gastei uma. Cinco já. Ataques contra a Cieira. Eu também gastei. Porque eu só tenho 5 dados na mão no momento. Você quer, eu te empresto os meus. Não, eu vou rolar os 5 e ver o resultado pra ver a reação dele pros outros 3. Uma falha crítica? Não vai ter falha crítica, né? Vou rerolar esse que tirou 1. Ok, 16 é meu maior valor. Mais 61 eu tenho, pra dar 77. Te acerta? 79. Tá com 70 aí? 9. 79? É isso, eu vou acertar. Vou acrescentar um D6 pra acertar você aí. Esse cajado da faca tá salvando o fogo. Qualquer coisa, se ele acertar, você usa a reação e usa os... Te acertei com 1, certo? Eu já reação. Por quê? Eu já gastei minha reação. Te acertei com 1 ataque. Tá bom. Certo? Ainda tenho outros 3 pra fazer. Dano. São 2 D12 mais 27. O dano ele é ao mesmo tempo Force. Force eu sou imune. E Concussão. Também sou imune. Mesmo ele sendo considerado mágico? Sim, porque eu sou imune a magia. Sou imune a dano mágico também. Radiante. Abradão aprendeu! Calma. É isso que eu queria gastar. O Bradão aprendeu! Quer matar ele? Radiante! Se eu alimentar de magia, você tem o aspecto daquela imagem, certo? Sim. Beleza. Ele desfere os vários ataques, né? Você vai lá só ondulando naquela coisa de magia que você é. O punho dele vai atravessando você, né? Sem te atingir. Até que ele acerta um ataque em cheio em você. Quando ele acerta o ataque em cheio, ele vibra. E ele balbucia alguma coisa que você não consegue ouvir. Tem leitura labial? Não, mas eu quero tentar ler. Você quer tentar ler? Quero. Então você vai jogar... teste de percepção. Embora eu acho que ele vai estar dizendo desgraçado. Um teste de percepção. Esse é D20, porque é coisa simples que ele falou. Mano, eu nesse caso. 39 só no básico. Sem jogar. Beleza. Tá. Gotcha! Ele dá, desfere um soco em você e ele fala, agora te peguei. Tá? Mas aí ele atravessa o punho. Ele puxa o punho, olha pra você e percebe que você não sofreu dano. Eu falo, hoje não. Tu fala isso pra ele? É foda. Aí ele começa. Tu não sabe o que ele falou? Eu vou te matar, eu vou matar a galera. Não, só falou isso. Ok. Uma dublagem do Ramos? Ei, você! Vamos lá pra fora! Eu vou acabar com você! Duas horas falando. Ok. Feito isso, Ele faz um gesto com o punho. Não sei se tem que gastar alguma coisa. Ah, não tá aqui. Aguentação pro meu gosto esse cara, hein, fogo. Não, eu tenho que fazer tudo no primeiro turno. Depois vocês começam a agir, começam a não fazer mais nada. Dentro do outro jogo, não, eu lembro em quem, velho. Fica de boinha aí. Eu só que menos age, coitado. Eu só faço saving, velho. O Di só perde a cabeça. O Di faz save e dead morte. Save. Ai, caralho. Eu vou parar de vir. Eu vou, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou mandar todas as minhas ações via WhatsApp pra você, mano. Tá. Faço, tá. Tem que gastar 2 pontos heróicos nessa ação. É. Um pra usar ela como bonus action e um pra ter uma bonus action que eu não tenho. Ok. Ele faz um gesto com a mão e fala. Agora é uma frase grande, CD50. Caralho, mano! Agora é uma frase normal. Eu tenho 20 natural. Boa! Eu pego, cai. Pode pegar. Agora a questão é: você passa? Hã? Você passa? Fácil, eu tenho 39 mais 20. 59. Salvaguarda de carisma. Eita, isso é diferente. Isso é diferente! Carisma. Carisma não é muito bom não, Vogo. Carisma e radiante. Força, força também, Bradão. Força é o meu pior. Mas força não vai ser afetada em nada. Tá, sei lá. Vou te agarrar. Não tem corpo. Não tem corpo, tem razão. Posso dar os brumos? Tem razão. Mas eu posso agarrar ela, mesmo ela sem ela não ter corpo. Nossa! Mas você tem quanto de força? A força? Eu tenho, teoricamente, 21. Tem a força? É porque eu tenho aquela magia que vai diminuindo força e destreza todo turno. Ah, não, eu tenho 17. E aí, 21 falhou? 21 é com item. Eu não sei qual que é a CD. 59. 17. 59? Rodada, 59. Eu vou gastar uma resistência lendária. Vai gastar uma resistência lendária? É, Dirge. Filha da puta. Então você não é. Ok, ele se concentra, faz o poder em você. Mas eu vou responder pra ele. Não, você quer despregar aqui? Despregar aqui, nível 1. Tava tentando lembrar. Que agora é infinito. Então. Agora você pode andar na lama toda hora. Tá correndo na lama. Fez gastar meu genjutsu. O dia também tá com 19 de força, né? Cara, 24. Aí depois. Aí caiu. Aí caiu pra 9. Ou pra 9. Também não ocupa cara essa força aqui. O cara não tá escrevendo uma Bíblia. Aí, é vez, agora? Posso brincar? Vai ser rápido. Karma, tem mais 3 ataques. Beleza. Quer final do turno, passa o teste? Mas ele é monge. Ok. Nada? Não, só é que o meu turno vai ser rápido. Ah, o seu vai ser rápido. É, passa, porque final do turno eu faço o teste e passo. É. Não entendi essa palavra aqui. Ah, peraí. São 2 palavras, entendi. É isso. Isso que eu ia separar. É uma palavra com 2 pauzinhos. Isso. É mais difícil. São 2 palavras. Ah, é. Parabéns. Começa aqui. Parabéns. Parabéns. Vamos dar um papo nesse maluco, mano. Tá. Olha esse meio. Você vai dar os outros 3 ataques? Vou dar os outros 3 ataques, então. Outros três ataques. Ataque simples. Você pode dar rajada. Puta, nenhum deles acerta. Você pode dar rajada em todos os seus ataques, só vai pra aqui. É, cada ponto de ki são dois golpes, né? Obrigado. Pode gastar, todos eles podem ser atordoantes. Não, nada entendo. Quando estiver aqui. É que no meu caso, 15 cada, não acerta cada acerto que eu tenho, eu recupero o ki. A cada crítico eu recupero o ki. Sim. No caso. Eu não, só tô gastando. Eu tenho ki pra caralho. Imagina. Kizudo. Beleza, ele desfere os últimos três ataques, mas assim ele não consegue atingir. Tá? Até passa por dentro do seu corpo, mas sem ferir, sem causar dano. Tá? Ele vira pra você e fala pra você de novo. Mas como é que você fala com ele se é um elemental? Você tem boca? Tenho! Não vou saber. Tem um cara que já viu um elemental? É que a venda. Imagina. Joga aí. 50 de novo. Ei, caralho. Final, 11, hein? Tirar 11. Passei. Bom, então a Lisbeth passou pra cá, né? Tá. É. Pra pegar o Griel também. Aumentando esses aliados aqui pra nós. O povo não vem jogar, tem que pelo menos dar bônus pra nós. Cederim, Cieri e Griel. Eu quero aí. Talvez seja bom também pra você. Eu tô com mais, tem mais um, tem o Griel aqui. O Griel ele dá bônus em ataque à distância, mais 3d10. E mais 4 em testes baseados em destreza. Iniciativa, ataque, CA. Você consegue agir no seu turno se você conseguir passar. A Nive te dá um ataque extra com uma ação livre. Isso, uma ação livre. Você consegue entender ele falando isso pra você. Aí foi a vez dele. Vai, pessoal. Vai, Celerinho. Fazer o teste pra sair da tua domain. Você não tem nenhuma outra forma de quebrar isso. Não, eu sou imune, então eu não tenho, eu tô preparado pra isso. Hã? Eu sou imune, eu não tô preparado pra isso. Ah, ok. É, quebrou, né? É que não é exatamente a condição paralisada. Paralisada pra simular o que tá de fato acontecendo, né? Pois é. Mas não é exatamente uma paralisia, é outra coisa que tá acontecendo com vocês. Eu acho que eu sei o que é. Sim, você sabe. Você principalmente sabe. Ah, se ele agora sabe, o caminho sabe perfeitamente como que ela tá lidando. Eu não jogo, eu não sei. Você não sabe? Observo. Nem isso eu faço. 52. Tu tá nem vendo, né? Tô nem vendo, nem isso eu faço. 52. 52. 59. É 59. Gastar uma resistência lendária. Boa. E aí, como ação livre, eu vou fazer o meu talento de ator e fingir que nada aconteceu. É a mesma coisa, olha que ele passa tome. Aí eu falo mentalmente, ele tá tirando os nossos sentidos. Só que no seu caso ele tentou tirar sua visão. Mas eu sei se gostar do Potterdog, que eu não acredito. E a audição dele. E a audição. A gente já tá na zona de silêncio. Esses cavaleiros são foda, velho. É. Todos os sinais estavam aí. Eu falo, é, realmente, ele acabou de me dizer que vai tentar tirar os meus 5. Ó, oh, chaco, tudo bem. As árvores. Samonoses. Não. As árvores samonoses. As árvores é a saga de Hades. As árvores samonoses. É o jardim lá da... É, o jardim da Saori, né? Hoje as árvores gêmeas Jesus. Do Chaka. Eu tô falando outra coisa, galera. São no jardim de Jesus, as árvores samonoses. As árvores. A hora que ele tentar tirar o paladar, foi o pior ataque que ele já fez da vida. Pois é. Jesus, negão. Por que eu vou mudar isso? É, no caso agora não vai... Não, é... Não, é que paladar, teoricamente, é o seu centro de sentir. Paladar não, é sua língua. É só a língua. É seu componente verbal de magias. É o tato, né, que é sentir. É, então... É, não vai... E aí eu vou passar, né, porque eu não posso fazer nada, okay, chegar sem tudo. Beleza. Okay. E eu fico ali, ó, paradinho com os... Tudo de boa, né? Eu tento congelar meu fluxo de sangue. Pra ele, tipo, não pensar que... Sabe? Agora sou eu. Não, é a Cieri primeiro. Ai, caralho! E aí, Cieri? Tô tomando suco. Mais engraçado que vai ser eu nem jogar o gol. Quase pensei em fazer ele provar do próprio veneno. Acho que ia ser imune. Então, eu também acho. Imune não é, mas é que era muito fácil. Não, mas eu ia tirar com a runa. Mas se o resultado for o mesmo... Eu não sei qual é que é. Nunca fiz. Só dá um dano por enquanto. Vou usar a runa da vida e vou tirar a vida dele. Vamos no básico por enquanto. 20 natural. Vamos no básico por enquanto. Menos 1.500 de vida. Vamos no básico por enquanto. Caramba. Bom dia. A morte. Ó, eu acho que ele é imune, amor, mas eu vou tentar primeiro amedrontar, porque eu tenho uma cartinha pra isso. Ok. Eu acho que quando ele é imune. Carta, ele é imune. É, tipo, acho que no nível 7 a gente já não usava mais amedrontar. Então, acho que eu vou... Isso porque também, se ele for monge, tem a condição que ele pode quebrar amedrontamento. Agora eu vou dar 2.000 D10 de dano em você. 2.000 D10. Mas esse é o básico. É, só pra começar, só pra... E mais uma vez, se matar eu não vou nem jogar. Dessa vez nem eu joguei. Caralho. Mas você ainda brincou, você ainda jogou cartinha pra brincar de estátua aí, ó, de stalker. Nem isso eu fiz. Essa é lendária. Não importa, você ainda jogou. Então não. Eu só cheguei e me agora fugir. Como é que eu vou te dar 2.000 D10 de dano? Joga de... Vou jogar 99 e faço... Vezes 20. É, acho que é isso mesmo. É o Gerald. Ou é o Gerald Castle? Não faço ideia. Só conheço a trila. 99 D10. Opa! I'm sorry. Entrou uma propaganda. Jogando os dadinhos. Entrou uma propaganda! É assim, quando você não paga pra ter um aplicativo, você está sujeito às propagandas pra ele funcionar. Então tá, deu 485. Isso foi um? Isso foi 99. É, isso vezes 20. Isso, então 485 vezes 20 10 mil. Vai dar 9.700 de dano. Deu a runa da vida nele, então ele tá full life. Curou, né? Vou jogar, velho. Desculpa. Você vai jogar. Não vou, né? Vai. Relaxa. O que aconteceu? Mas foi o 20, isso, mano. É uma rajada de runa da vida. É, não sei se é uma rajada. Não sei, eu sugo, sei lá. Se precisar tocar, eu tô aqui, eu ponho a mãozinha nele. Mas qual é a dificuldade pra ele passar? 62, eu acho. 62. Pra tomar metade, acho, sei é, lá. Foi o que você rolou o dado, né? Se ele usar resistência nenhuma, por exemplo, ele ignora? Sim. Não, eu acho que tá pra pelo menos metade, eu acho. Isso aí. Gasta a reação dele. Na hora que você... dá o disparo de runa da vida nele, pra tentar extinguir a vida dele, ele faz um gesto com a mão e ele começa a absorver aquela energia que você tá emanando da runa da vida. Forma uma esfera de energia e absorve. Aqui. Agora tem 10 mil pontos de quê? Uhum. Isso é uma reação, né? Tô paralisado, né? Faz simples, Leninha. Tá, eu vou gastar um ponto heróico. Que eu quero ter outra reação. Não, não preciso gastar ponto heróico, não. Eu posso fazer isso como ação lendária. Não vou fazer como ação lendária. Vou gastar ponto heróico. Vou fazer como reação. Ele absorve. E aí você sente, toca uma quantidade gigantesca de ki se formando. Uma bola de 9 mil pontos de ki se formando ali. Diante de 9 mil? 9.700. 9.700. Puta que pariu! 9.700 pontos de ki se formando, tá? Diante de vocês. E essa esfera de 9.700 pontos de ki é absorvida por uma criatura que antes tinha um poder ligeiramente superior ao de vocês e que agora, em termos de energia vital, é de poder incomensurável. Ele converteu em pontos de vida temporários. perdi os 9.700 aqui. Perdeu os 9.700 de quê? Aqui tem bastante. Eu posso ficar convertendo. É o Morvo. Eu vou perder a agilidade aqui. O que mais, Siri? Só a Siri, normalmente não faz bonus action e outras coisas. Tá, beleza. É porque tem que gastar duas metas magia agora, né? Não dá. É. É por isso que eu não usei magia, filho. Não vai compensar. Senão daqui a pouco os pontos de feitiçaria já era. Esse tem poucos. 16. Agora pode ir, Jim. Tá. Sério esse caralho, né? No fim do turno? Quanto? 16. Ah, 16 e 9. Por que você tá fazendo isso? Pra tentar sair da minha condição. Tô paralisado, hein? No final do turno? É. Tu não é monge? Sim, mas nesse caso você falou que não é um atordoamento nem nada, então não se aplica. Mas você consegue usar um negocinho da mente lá pra quebrar uma condição? Então, você falou que não é uma paralisia. A paralisia não quebra, Jé. Paralisia não. O normal é eu charme quebro ator e amedrontado. Aí por ser monge místico eu quebro de atordoamento. Mas esse é paralisia. Aí é diferente, né? Pode gastar um ponto herói, se quiser. Então, eu vou gastar ponto aqui e ficar com o segundo. Certo. Segundo teste. Agora você gastar o ponto heróico e quebrar automático? Não, mas eu não preciso gastar um ponto heróico, né? Mas você passa no 59? Ponto passo. De ki é menor que um ponto heróico. E é um cavalo. Ai, Zé, se fosse o 18, beleza, não. Cara, esse aqui é 2, eu vou dar 2D4 pro Jefferson, agora... pelo amor de Deus. Eu preciso de 3 pra passar. É, mas não, 2D4. Eu só tenho 2D4, 3D4 eu não tenho. Não, eu preciso de 3 só. Tem um aqui. Achei. 2, preciso só de 1, vai. Passei. Só, agora não só. Vai tirar 1 e 1. Passei. Passou. É o que eu precisava. Também tá top. Mente, você top! Tô disfarçando também. Tô disfarçando também? Caralho, que foda! A gente tem que jogar, né? Enganação ou atuação? É, a enganação é com desvantagem. No seu caso, atuação. Porque você tá usando talento de ator. No seu caso, enganação. Eu tô brincando de estátua. Nossa, enganação! Me dá a cartinha de Leon Wu agora! É, desvantagem. Você falou que não ia usar pra nada! Vou usar, joga com desvantagem essa enganação. Sem aí. Vergonha! Vou gastar a inspiração jogar com vantagem. 9. Ah, 35, tá bom. O meu deu 62. Tá bom também. Caramba. E eu tirei 4 da caralho, fogo. Ei, eu viro pra Siri. Mental é. A gente usa a vontade. É a vontade. É a vontade. Siri. A gente precisa ajudar o Siri, ele deve estar tá paralisado. Eu falei com você! Não é paralisado, ele perdeu o sentido do tato. É, Ciro, seu senhorinho não tem mais irmão, tá? Ciro. Isso é um problemão. Ciro, acho que não percebeu ainda, mas eu não consigo mais se mexer. Eu não passaria na atuação dele, nem fudendo. Não, de jeito nenhum, né? Eu vou jogar um teste então de. Falar, é percepção, tá difícil pra você conseguir se mexer aí? Tá de boa. Tá de boa? É percepção ou intuição isso? Só não quero parar de novo. Ah, ok. Ele tá fingindo, top. É percepção ou intuição pra eu perceber? Intuição? Intuição. Não sei, se fudeu. Eu também tô tentando fingir que eu tô... Intuição tem a proficiência dobrada. 51 mais... Já viu o top, já. Não, tem aqui. Meu é 62. Tira 10, não dá. 51 mais Kino. 8. 59. Celerin não passou. Celerin se livrou. Ok. Sou eu de novo? Ei, eu tô aqui, para. Eu tô fingindo. Estou atrás de uma árvore. Eu faço isso. Esses incensos, caralho. Não é você que morava? Não, eu fui pro mato. É por isso que ela foi embora. Eu fui pro mato. Muita alergia a incenso. Já rinite. Eu faço isso mesmo, já. Eu não percebi. Pra mim, automático, né? Pra mim, eu tô sendo a estátua. A estátua, tô aqui. Eu já falo assim, ih... Parece as crianças no domingo do parque fingindo que é a estátua. Eu vi dos molequinhos jogando batatinha da estrela. Eu vi errado, eu tenho vantagem porque eu sou ator. Ah, Brandão! Aí, não mudou nada. Não mudou, cara. Você viu os molequinhos brincando, os batatinhos 2, 3? Os molequinhos brincando, aí a menina joga um verde, né? Ah, fulano se mexeu, não sei o que. Ah, agora se mexeu. Aí o Jorginho se mexeu. Eu não mexi, eu tenho ansiedade. O braço, o quê? Não, tá tremendo o braço. Não, eu tenho ansiedade. Cara, eu chorei de rir. Moleque, um molecadinho. Caralho. Ai, cara. Alguém quer usar um pulso de ação? Ah, eu até gostaria. Mas a gente não podia, mas... né? A gente não podia usar. Então, eu até gostaria, mas... Tem um pulso de ação aqui, na se próxima quiser vez usar, eu vou usar. Estou contando que o cara não descobre meu disfarce. Estou contando com isso. Eu tô com uma outra carta aqui. Ó, vocês querem mudar a sua ordem de iniciativa? Talvez tá... Não, por quê? É ela e nós três abaixo. É ela e nós três abaixo. Eu sou a última agir. Vocês querem mudar? Ó, daqui dá pra mudar a ordem na iniciativa pra posição que você desejar. Pô, eu queria ser o primeiro, então, porque... Quer ser o primeiro? Tá. Pegar esse fator surpresa. Pronto, o Bredão vai ser o primeiro, amor. Então é ele agora. Que foi? E você tem mais dois nas suas próximas jogadas aí. É, então você agora, pessoal. Usar a cartinha pra mudar a ordem da iniciativa. Ah, então vai ser primeiro? É. Momento bala. Eu tô vendo a minha ação aqui. Pronto. É. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. E aí, se você quiser um push de ação também, pode usar. Eu não vou usar. Tá. Surdo e tô cego, mas cego não me afeta porque eu tenho percepção às cegas. Ok. Por isso que eu tava, fiquei de boa na sua visão. Okay. Tá. Eu vou então caminhar até Ian. E aí eu vou fazer, gastar 2 pontos de feitiçaria pra invocar uns braços demoníacos do chão e segurar ele. É, braços de Adar. Você pode usar o bagulho do muro que te dá mais 10 em agarrar também. Ah, não, é magia. É magia, não é. Acho que aí você faz saving de força com desvantagem. E a dificuldade é 72. Porra! Único! Save de força? É. Com desvantagem? É. Isso aí me quebrou, hein? Acerta todos os semi-fro. Mas 72, né, velho? 72 é difícil. Tira lá, né, velho? Tem que tirar 12. Ué? Não, 11. Cadê o Luck? Vamos ver. O Luck não. 21, eu preciso tirar. É um só. É um só, amor. É desvantagem. Tudo bem. Vamos lá. Sob controle. 20? 20, falhou. Dá uma carta. Vai ganhar uma carta, né? É. Gastar a rolinha. Boa essa carta. Mas pode gastar uma ponta heróica e acrescentar um D6, pô. Você precisava tirar 21, era? É, precisava tirar 21. Então. Deixa o braço de Adra aí. Ele não tem mais ponto heróico. O braço de Adra não faz nada. Para que você descobre. Para que você descobre o que não faz, né? 40. Então vou gastar aqui na runa de necessidade 40. Então vai dar. O dano. Dano whatever, né? Mas. Deixa eu só ver aqui. Ele vai ser o fio terra do bagulho. Aliás, ele vai ser o. Como que chama? Para-raio? Não. É, vai dar 5D8 mais 14D10 de dano. Mas tem PV temporário. Só que você não tem reações. Relaxa. Eu não tenho reações. Não. Não. Isso é bom. Ok, reações. Mas... canceladas. Foi uma sacanagem. Reações foi uma sacanagem. Mas sacanagem. Eu ainda tenho ações lendárias, certo? Sacanagem é minha pista. Sim. Tô até agora sem brincar, rapaz. Quer reclamar de reação ainda. Tá jogando sozinho o jogo inteiro, velho. E eu posso me mover, né? pode se mover. Qual é a condição que eu fico com o braço de Adar? Detalhe do deslocamento, né? Eu acho que nenhuma, né? Eu acho que é terreno difícil. Não sei, deixa eu ver. Terreno difícil só? Eu acho que é. Tipo, 12 é metade do deslocamento, né? Um quarto. Isso, metade. E aí não tem reações porque, tipo, os braços com... Se fosse grappled, não, restrained, alguma coisa aqui. Não. Já, se não tiver resistência lendária, eu vou tentar gastar uma agora. Então vai. Vou dar o pulso de ação aí. Então vai. Pessoal, quem usou o pulso de ação? Não, não fica nada não. Não fica nada? É só as reações que ele tira. Só a reação? É. Não, mas já é uma coisa... Coisa pra caramba, né? Quem mandou você dar nível 1? A vontade pra de nós. De graça, de graça. Beleza, Celene, que mais? Aí agora eu vou gastar uma magia de novo nível, né? Pra replicar uma de terceiro. Olha que coisa... Caralho, Bredão. Que eu não tenho. Ele deu essa pulso de ação. Vou fazer a lentidão. Lentidão. Desvantagem, save de sabedoria, 72. Save de sabedoria. Ah, não. É, esse daí é menor. Porque não é evocação nem elétrico. Então é desvantagem? É, 61. 61. Preciso tirar só 10. Se liga no haxixe. 13? Não, se precisar tirar 10, vou parar, não, tá roubando. Então vamos de 8 aqui pra aumentar. Pra diminuir o seu dado, na verdade? Beleza. Passando por 4. Não passei, precisava tirar 10. Você tirou 13. 13 menos 3, 10. Sim, não, tô, foi só... Eu ainda tô, em 61. Não tem os D4 lá, você tira do bolo de bardo? Tem 51 de bônus. Na verdade, isso aqui é o normal, né? Ainda é, tô passando. Eu posso ver aqui pra ver o... Sim. Esse aqui é a reação do bardo mesmo. Agora eu vou aumentar a dificuldade em 5. O que você faz mesmo? É... Você só pode dar um ataque por turno. E você escolhe ou ação bônus. Eu acho que é isso, né, lentidão? Uhum. Eu acho que é. Ação lendária. Resistência lendária. Olha lá, tentando fazer estátua, tá? Gasta uma resistência lendária, então. Você faz esse... Surge aqueles braços negros do chão, engolfando a cauda gigantesca dele, tá? Ele olha para aquilo assim, não parece se importar tanto. Se prepara para desferir os ataques em você, e aí você tenta deixar ele mais dentro, e você vê ele só fazendo assim, ó. Clec com o pescoço, quebrando seu efeito. Que mais? Eu quebrei esse pescoço de uma vez. Tem ação bônus aí. Só. É isso que eu tô vendo, tem alguma coisa aqui com seu mágico. Taca raio, taca energia em mim. Não, magia já foi. Manda energia em mim. Taca ali no seu mágico. É, taca me seu mágico. Dá 800 de dano em seu mágico. Dá 800 de dano em seu mágico. Show pau, mano. Na verdade, eu tenho que fazer agora uma rolagem, porque eu lanço uma magia aleatória junto. Vou ter que fazer primeiro nível, é 10. Primeiro nível. Vai jogar D20. Vai ser do seu mágico, quer ver? Dois. Segunda magia? Segunda magia. Não é bem, né? Banimento? Não, é perdição. Eu vou jogar nela, né? Essa sai de graça. Vai banir? Vai me deixar banido? Não, é perdição. Você tem... 1d6 a menos em Saving Throws. Mas faz um teste de carisma pra resistir. Teste de carisma. Tem mais 34 só. Desvantagem também? Desvantagem, sim. 61. Saco isso, hein? 61? É. Isso é um passo, hein? É um passo. Não, um passo não. Passo não. Falei. Menos 1d6 toda. Menos 1d6, não tem salvaguarda. Beleza. Aí eu passo. Não tem reação, né? Não. Vou voar. Ok, Celerinho. Você levanta voo. Voo. Depois você conseguir minar as resistências dele. Ou pelo menos é isso que você imagina. E... Começa a gastação lendária, vai. Vamos bater então, o Celerinho já tá longe, que voou, né? Não posso. Já tem, eu tô indo. Vamos bater na cieira. Vamos bater na cieira. Ô, oh, cacete, dá uma cartinha de crítico. Quebrou o pé. Sua arma cai aos seus pés. Não tem arma. Perdeu uma mão. Perdeu uma mão. Qual que é a sua arma? Sua mão? Perdeu uma mão. Minha arma é Deus. Perdeu Deus. Seu Deus agora é caído. Tá caído aos meus pés. Então eu sou Deus agora. Carlinho. Eu sou Deus agora. Então agora pode roubar. Se caiu Deus, agora pode roubar. Fazer isso três vezes só, hein? Chacoalhou a cabeça com muita força e ficou com enjoo. Olha lá, fora que ele fez assim, está com condição poison, ele está conseguindo passar no semifruto de constituição CD20. Vou lá no final do partido próximo. Já passou, já. Tá valendo isso aqui, então. Final de cada turno a partir do próximo, beleza. Ele não consegue, na hora que ele chacoalha a cabecinha ele fica meio atordoado. Foi com muita força. Estalou muito. Ele vai pra dar o golpe na cieira, ele atravessa com muita força, assim. Faltou sem atingi-la. E dá uma torção na cabeça. Ok, sou eu, né? É. Ah, arrebenta a cieira agora, homem? Sim. Agora. Bate. Agora me parece um bom momento. Mas eu vou dar um ataque só. É a vida? Vou ver esse montão de guias do Tesouro do Céu de novo. Não esquece que você tá com várias condições aí de lentidão e tudo mais. Não, perdão. Tô tão enjoadinho. Não, você não pode ter reação. Não pode ter reação. Sim. Mas eu posso? Não pode. Será? Usar o Tesouro do Céu, que é em área. Pode. É o Chaka mesmo. É o Chaka. Porra, é isso. Um candango passando. Ah. Se eu usar o Tesouro do Céu, é minha área. Eu vou pegar todo mundo. É uma ideia. Isso, porque é seus sentidos também. Isso. Mais uma do Tesouro do Céu em vocês. Ele junta os braços. Se ele tá diante dele. É uma magia isso? Não. Que caralho? É um poder de monge. Eu não tenho isso aí. Você é chato em fogo. Eu não tenho isso aí. Ele junta os braços. É que ele faz um gesto. Ele fez o caminho do Buda. Profere uma única sílaba. Que é? Tong. Tong. Bom, tong. Tong. E aí, vocês não ouvem. E aí, uma aura de energia irradia dele, né? E aí, todos vocês salvaguarda de Constituição CD59. Ou vocês perderão o sentido do tato. Que é o que mais fode. Nada. Ah, é assim, não é? Vou rerolar. Não, falhei. Falhou? Mas vou usar uma resistência, né? Uma resistência lendária do cajado. Então, gaste-a. Boa, agora acabou. Gasta só amanhã, só no outro dia. E aí, Ciro, falhou? Ciro tá fazendo as contas. É muito bom, já passei. Passou? Essa é a minha última resistência. Mas a gente também tem as do cajado, viu, Brad? Acabou. Não, é todo duas, mundo tem duas. Todo mundo tem duas? É, pelo menos foi o que eu tinha lido. Dá uma lida pra confirmar. Bom, isso foi minha ação, vou gastar minha ação bônus. Tem mais duas incendiárias pra pessoa na área por dia, ou por pessoa. Que tem um P barra. Pra mim é para isso aqui. É um por. Tá na mesma. Então cada um tem duas incendiárias. É, então eu gastei as duas do cajado. Mas aí já tem uma que eu gastei normal. Xanoff, nós passamos. Todo mundo passou? Todo mundo passou. Passei graças à resistência. Isso foi a ação dele. Ação tudo bônus. Passei ele só com bônus, né? Normal, eu passo. Não, eu tô usando o do cajado da Lisbeth. Tá. Não, tem mais 10 do cajado, mais 7 da Lisbeth, né? Vou gastar aqui pra dar uma ajuda de golpe. Tá bom. dois ataquinhos na Ciel. Meia. Vai ser dois críticos agora. Errou os dois, Lux. Gasta um recurso. Ui, eu quase fui. Errou não, os dois. Ainda não. Beleza. Tá, tem um alcance de 3 metros. Eu vou me deslocar. Pra cá, sim. Ele ficou com as duas no meu alcance. Tem direito a um ataque de oportunidade. Bom. Eu esperava por isso. Você ia ficar aí. Dando o cu dele. Bredão, fala uma magia pra nos aí, vai. Dano, o que você quer? Ah, tanto faz. Eu acho que condição, o monge sai fácil, né? Amedrontado e fixado. Pode vir encantamento, ele quebra. Então, você vai ter que começar uma ação, se eu pôr um de monstro, ele vai quebrar fácil. Vai. Sim, mas você vai minar uma ação dele. E uma resistência. Sei lá, minha CD não, de magia não é tão alta. É. Polimorfe. Polimorfe! Transforma ele num calango. Que aí depois você dá um raio gigantesco. Boa. Polimorfe. Transforma num calango e dá ponto de queijo pra ele. E sabe o que é legal? Ele tá com PV temporário. Ele perde. Vai perder tudo. Ele perde o PV de temporada? É, porque pro polimorfo você fica com o PV da criatura. Isso, nossa, é o PV da criatura. Por isso vai se transformar em tarrasco. Não, é porque mesmo que se ele ficasse com o PV temporário, ele ia ficar com 10 mil de vida como ovelha. Como ovelha? Amor, você vai ser atingido por polimorfe. Polimorfe. Qual que é a CD pra resistir essa bosta? É a minha. É sabedoria ou carisma? Sabedoria. Sabedoria tem alto. É 45. Passa. Cara, que lua legal. Mas quer saber se vai ter comemoração no meu aniversário pra ela vir pra cá? Ah. Interesseira? Interesseira do caralho. Porra. Tira. A gente achou que era uma coisa tipo, nossa, vai fazer aula, não sei o que. Tem. Eu achei que tinha morrido alguém já. Tô... Os traumas da vida. Lembrei do shampoo na sua casa. Olha, é tão próprio de alguma coisa. Tem uma boa aceitar o rolê. Falei, mas não te apareceu nada. Ninguém tá te oferecendo nada, cara. O Rafa tava ruim, você lembra? Bom, é minha vez, né? Voltou a gravar o bichinho, hein? Voltou. Minha vez, né? Com a minha ação. Mas eu acho que esse aqui também tá gravando, né? Tá, eu preciso gravar nesse aí pra testar. Com a minha ação. Você deu o tesouro. Hã? Você deu o tesouro do céu. Você já fez. Ah, pilantra, quer roubar! Você deu o tesouro, já se posicionou. Já foram todas as minhas ações aqui. Agora é Ciri. É, porque trouxe ele no lugar. Verdade. Nossa. Não, você já fez polimorfia. Não, foi reaction. Foi reaction? Foi reaction, porque ele sai da minha área ameaçada. É, foi ataque de oportunidade. Tá. É, foi meu ataque de oportunidade pra polimorfe. Ataque de oportunidade de nível 9. Polimorfe é nível 4. True polimorfe é nível 9. Ah, acho que isso é true. Ah, ia virar uma carpa de diamante? É. Eu tenho algumas aqui na bolsa. Que kawaii. Vai ser ele. Então. A Ciere. Ah, não, ele perdeu a vida, né? Não. Ah, não, ele pegou o PV temporário, né? Isso. A Ciere não gostou dele ter pego o dano dela em PV temporário. Que coisa. Então ela vai usar Devorne. Prime pra alterar esse PV temporário. Devorne. Pra dano permanente. Caralho. É, eu acho que... Você tem todas as magias de clérigo? Eu tenho todas as magias clérigo. Porque eu sou feiticeiro da alma favorecida. Eu tenho acesso às magias de clérigo. Ah, é que eles comem, né, quando tem, né? Não é substituição automática. O quê? Quando você dá outra fonte de PV temporário. É, mas eu não vou dar outra fonte. É, porque você podia dar, tipo, toma 5 PV. Toma 5 PV aí! Tô vendo a carpa. Ô, carpa. Imagina a carpa com Daiká de vida. Ah, é verdade, vou dar 10 camas. Tá, tô pensando aqui como é que isso. Ok, eu estou esperando. Isso é complicado. Eu sei. Se isso for fácil de fazer assim... Não, foi fácil ele pegar o dano que eu dei e absorver, sendo que não era nem força. Tá, mas era a vida, era aqui. Não importa, eu tô tirando, não tô dando. Mas você tá fazendo o quê? Agora eu tô alterando a essência do que ele absorveu. Ah, tá. Eu tô usando Prime pra alterar a essência daquilo que ele absorveu. Que já era, já foi absorvido. Já foi absorvido. Por que você não usa Primórdio pra alterar a essência dele, que é um ser vivo, e transformar ele num ser morto? O Managan Dead. O Managan morto-vivo? O Managan Dead. Se ela não fizer essa alteração, vai ser mesmo. Morta. Não, isso você pode fazer com qualquer criatura a partir desse precedente. Sim. Ah, você tá vivo? Tá morto. É um tipo um power word kill. É. Vivo, morto, vivo. É, se for ver, nem é tão forte porque existe uma magia que faz isso. Não, mas a magia que faz isso tem teste pra resistir e tudo. Ah, mas na runa também. Que no caso seria o jogo que você deu aquela hora de 62, né? É, no caso ele teria que passar no 62 da outra vez. É. Pra tomar metade. É que o dano era absurdo. Sinceramente, eu não sei como fazer isso. Me digam vocês. Se você não sabe. Ah, você pode tentar jogar o dano e drenar o que é atirar de dano. Ou fazer igual uma magia mesmo de condição. Faz um teste resistido, se passar não acontece nada. Mas eu penso assim, é que nesse caso aí ela tá sendo mais específica, porque você tá com PV temporário, esses PV tecnicamente eles agem em você como se fosse uma armadura. Você vai atirando até a hora que você realmente pode atingir ele. Você tirou todos os 10 mil PV temporário, aí você começa a atingir ele como se fosse uma armadura. Só que nesse caso, tipo assim, ele tendo absorvido ou não, mas ele quer estar com uma armadura em volta dele, só isso. Não, ele quer transformar pontos de vida em pontos de dano. Eu entendi isso. Me diz aí como que isso vai ser feito. Não sei, eu tenho a ação, a regra é com você. Nesse se você caso, quiser, eu posso só tirar os pontos. Não. Nesse caso é como se o cara fosse implodir. fica mais fácil, ao invés de eu dar o dano, eu só tiro os PVs. O cara só com uma implosão. É porque, tipo assim, eu não vejo a necessidade de matá-lo. Eu acho que, tipo, mas ganhar... Mas se fizer isso, mata. Então, por isso que eu falo, a gente pode só tirar os PVs dele. Quero só tirar os PVs temporários. Aí não é rola de primórdio. É o quê? Não sei. Então, pode ser rola do controle. Teoricamente, com o Prime eu posso reproduzir todos os outros. Sim. Porque o Prime é a essência. Então qualquer coisa que eu farei com qualquer outro eu faço com o Prime. Uhum. Sabe o que a gente deve fazer? Tira essa vida dele aí e joga pra mim. Runa do controle. Com essa vida aqui, ó. Cara, se eu tivesse bastante runa do controle, dá pra fazer também, hein? Pra alterar. Tirar esse PV e jogar na Toff que sempre morre. Assim, fica com uma vida gordinha. Tá, vamos fazer da seguinte forma, então. Joga um teste de runa do primórdio. Faz muito sentido pra mim, mas se você passar, isso vai ser dificuldade pra ele resistir. Se ele falhar, os 9.700 pontos de vida temporários viram 9.700 pontos de dano. Não precisa ser o dano. O que equivale à morte. Não e abre precedente pra qualquer coisa. Não precisa ser o dano. Podemos transferir esses PV temporários pra um amiguinho meu. Como se fosse um drenar vida, ao invés de vir pra mim, não. Eu passo pra um amiguinho. Não. Posso. Aí é outra coisa. Aí não é o que você tá falando. Eu não tenho opção de mudar a minha ação? Tem. É falou fez aqui também? Não. Agora tá querendo fazer, não tá querendo matar, porque ele não tira esse. Eu não quero matá-lo. Eu não vejo a necessidade de matar um guardião. que tá ali pra testar a gente. Uhum. Eu vejo. Dá minha vez, vocês vão descer. Que isso? Eu vejo a necessidade de derrotá-lo. Existe uma diferença aí. Então, pra mim, só tirar os 9.700 e passar pra um amiguinho que sempre cai é uma opção válida. É, tem que dar pra esse bosta aí. Sempre cai, não desce. Sempre cai. O Dito tem pouca vida. É, não roubou Constituição, perdeu 10. Porque eu nasci num bairro. É que você é Xing Ling, né? Mais franzino. Já, 2 anos já montava a caixa. Já, tá, né? Esse caso seria a runa da vida combinada com outras. Era a vida pra passar. Pode ser com um controle? Eu acho que talvez controle. É, a gente faz uma vida mais controle. É. Isso. Isso. Aí você vai tomar o que você deu. Isso. E aí eu ponho na top. Pode ser, pode colocar na top. Posso pôr no amiguinho. E isso vai funcionar como uma dificuldade pra eu resistir, é isso? Eu imagino que sim, como sempre. Tá. Okay. É pra não deixar sair essa vida, né? É. Tá bom. Isso. Seria, no caso, uma salvaguarda de Constituição. Ah... 100% ou metade? Pode ser. Passou 100, falhou metade. Acho mais justo, acho justo. Acho forte. Se tudo der. Ou... É, o que a gente aplica. Passou, perdeu, falhou metade. Não, passou metade, falhou, perdeu. Você entendeu? Então vai. Posso? Pode. Tá. Até mesmo porque o que entrou life, ali foi então, foi mais runa. Controle, né? Uhum. Então runa adicional é mais 5. Na verdade é 0. Não. Se eu passar na tela. Se eu passar no teste, você não vai tirar 100%. E se eu falhar, você não vai tirar metade. Não faz sentido o que eu falei. Sei lá. Você tá dizendo, eu tô concordando. É uma confusão que eu falei também. Se você passar metade, se você não passar 100%. Se eu passar metade. Beleza. Você não tem evasion de monge? Tem, mas evasão é pra coisa de destreza, não é pra coisa de construção. Não faz sentido. É verdade. Eu tô achando que monge tomou metade, não toma. Não. É isso. Bem, a mecânica é vocês que se desculpam. Tá bom, vocês acham que tá certo assim? Eu acho que sim, porque o dano que entrou foi dano de runa também. Então beleza. Então se eu passar, é 50%. O mesmo poder que entrou tá saindo. Se eu passar, eu me fodo. Se eu falhar, eu me fodo. É, então é que ficou meio isso, né? É, ficou bem isso. Mas normalmente a magia é isso, né? Se eu falhar, eu perco tudo. Se eu passar, eu perco metade. Tá ótimo. Se eu passar, eu me fodo. Se eu falhar, eu me fodo. Não, você ainda tá com 50%. Mas quando você toma uma magia, não é isso? Não. É o famoso melhor... É, sim. Melhor famoso. Então, mas magia de dano. Toda magia que requer um save and throw é... Não vai, só vai. Ou se fode menos. Não vai. É, no caso, se fosse de evasão, não, porque você não toma magia. Sim, mas o que eu tô dizendo, toda magia que você toma é desse jeito. Só vai. Vai ficar com uns quase 5 mil de vida, tem que reclamar. Tá reclamando não, ainda? Tá reclamando, caralho. O tamanho que isso abre um precedente perigosíssimo. Por quê? Pra quem? Você não precisa mais lutar com ninguém. Você não precisa mais lutar com ninguém? Runa do primórdio, convertir seus pontos de vida em... sardinhas. Ah, sim. Beleza. Não tô usando primórdio. Tô usando life. Tô usando vida e controle. Ok, tudo bem. É o que eu faço. Eu tô tirando a vida do cara. É a mesma coisa que eu sempre faço. Ok. Runa da vida e runa do controle. Seus pontos de vida zeram e você ganha pontos de vida temporário. Viu que legal? Dá o de certo. Dá sempre o de certo. Eu vou pôr um luck pra ver se fica melhor. Não, eu tenho 42 só de runa. Qual é a dificuldade? 45. Não, eu tirei 12 no dado. Saiu 54. Mais 5. 59. 59. Passa de boa. Então, por isso eu falo, ele passa de boa. Esse é o problema. Não, mas é Constituição. Tá, Constituição. Constituição. Tenho 50 e poucos. Constituição tem 1% dobrado. Mais 51. É, então, tem 51 mais o dado. Vou rerolar. Vai rerolar os dados. Menos par. Fica melhor. 17. Agora a luta sinistra. Em nuvens. Nossa. Da hora. Então fica 64. Vila oculta da lua. 64. Sabe que tem no meio da lua? Tem mais 51. Tem que tirar 13 pra passar. Da hora. Não, já 14, né? Ah, não, 51. 51. Como é que é? Chega pra menina. Acho que é Maria Paula. Chega. Maria Paula, o que tem no meio da lua? Ela falou, caranguejo. Caranguejo. Errou. 63. Falhei. 12. Mentira. Mas você precisava de 13. Então. Você tem cartinha, não esquece, viu? Sim. E tem uma, acho que tem uma receita melhor ainda. Tem duas. Duas. Registra. Vou gastar uma resistência lendária. Ok, resisto. Perdi 4.850 pontos de vida temporários, certo? Acho que sim, não sei. Então agora o top tem 4.850 pontos de vida temporários. Anota. Ah, vou perder já, né? Porra. O que mais, Ciere? A Ciere só faz isso no turno dela. Só? Só. Pra mim não compensa dar uma bônus action que vai te tirar 50 de vida. Top. É, já que não veio pra cima eu vou andar, que eu posso. Já que não veio pra cima de Mua. Foi sim, deu um passinho. Eu dou um pulo nas costas dele, coloco a mão e eu tento puxar aquele ki que ele pegou pra mim. Uso o quê? Runa da vida? Puxar? É, não faz tal coisa. Mas no caso, tipo assim, ela tava tentando transformar esse dano em morte, tentando absorver pra mim, pra ter ponto de ki. É a mesma coisa que ela fez. É. É, você transforma ponto de vida em ponto de ki à vontade. Tá. E vice-versa. Mas aí precisa de um prime. Não, poder não. Dele. Ah, então vai pau aí. Não vai. Tá. Mesma vamos. Coisa, joga em tese de runo. Vou gastar uma inspiração. Ou eu me fodo ou eu me fodo. Vou gastar uma inspiração. Você para de reclamar, amor. Não tô reclamando, tô constatando o óbvio. Não vou fazer isso não. Só porque eu já escrevi aqui. Só porque você já escreveu. Não vou fazer isso. Toff é indecisa. Toff é indecisa. Eu vou vir circulando ele, batendo no que seria a cauda, as pernas dele, a cintura, assim, o movimento dele. E junto com a parte de onde seria a parte da axila, pra tentar bloquear os movimentos dele, tá? Eu vou dar uma rajada. Porém, eu gostaria de tentar fazer esse rolê aí que a gente tava vendo hoje, do desbraço astral. Entendeu? Tipo, pra aparecer mais dois braços astrais pra poder dar mais golpe. Não sei como é que funciona. Cadê aquela imagem? Não, só fala que aparece o braço e você ataca com os braços. É, gasta entendeu? Dois pontos de ki e não faz uma transformação. É? E ganha ataques extras. Ganha um ganha ataque extra. Um? Então, mas nesse caso uma rajada, creio eu que seria... Cada 4, 1, com esse? Assim, 1, 2, 3, 4, 1, pim. Quantos ataques você dá normal por turno? 4. 4. Como hoje me explodiu 4. Normal. 4. Normal. 4. 2 no normal. Você tem 2 ataques extras? E 2 na rajada. 3. Não, 3. Não, normal. Rajada é a ação extra. 3. Tem 3 ataques. 2 normais e 1 extra. Quantos ataques você perguntou normal? Sem é, rajada, sem a rajada, né? Tem um extra só, que é 3. Tem um três. Ataque extra só. Dois, por que dois ataques? Não são dois ataques extras? Não, dois ataques normal. Ele ataca tudo. Uma mão, outra mão e ataque extra. Não, um bate com uma mão. pode gastar ação bônus pra bater com a outra mão. Quando você pega ataque extra, você bate duas vezes. Então é se dois. Você bateu então, três, você tem dois ataques extras. Ataque, ataque bônus, ataque extra, né? Tá, então eu quero saber o normal, com ação. Então, é então dois. São dois só ataques. Dois. Tá, vai ganhar mais dois braços. Então ação normal, quatro ataques. Certo. Ação dá quatro ataques. Um, dois, três, quatro. Certo. Pode gastar ação bônus pra dar mais um. Se gastar com ki, um ponto de ki, são mais dois, com uma rajada. Isso. Sim. Com a rajada são mais dois. Então se eu jogar com meus ataques totais são 12. É isso? Com toda a minha rajada de ki. Com o meu nível de monge místico, total vai dar 12, né? Aí eu não sei. Eu não sei como que você salva. Com lotes da morte você dá infinitos, né? Não, é dano, foi o ataque. Não é de ataque. Tá. Então é. Ataque. Ataque. São 4. Mais um da rajada, 5. É, são 12. São 12 ataques da rajada. Se eu for bater com os 4, são 12. Tá, sem usar lotes da morte. Tá bom. Mas por que eu vou usar ela? Eu tô usando uma rajada de ataque, rajada de golpe. Esquece. 12 ataques. De onde você entrou com o Lotus? Eu não vou usar Lotus, ele não vai absorver tudo isso aí, meu. Nem fudendo. Tá bom. Enfim. Faz teste de carisma. Pelos meus cálculos, são 12 ataques. Todos eles serão com atordoamento, tá? A hora que eu vou acertando ele, eu peço pra ter Saiga me acompanhar no giro. Tá ligado? Como se fosse fazer o Yin Yang, tá ligado? Ok. Primeiro. Pra esse. Mais 60. 69. Acertou. A C dele é 54. 4. Um crítico. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bom, 20 natural. 2 críticos. 2 críticos e acertou os 2. Então, já são 12 testes de constituição, dificuldade 58. Agora tem que botar em cabeça. Doze testes. Quanto que é CAD, que foi? 54. Não. Então vou ter que ter Saiga agora. Opa. Testes de constituição. Acertei um só com a ter Saiga. Foi o meu menor, falhei um. Então já não precisa 59, mais. 59, o meu menor. Já não precisa mais. Não precisa mais? É, peraí, essa é doante. Mas eu posso querer gastar uma ação lendária aqui. Sim. Tudo bem. Eu tenho uma vou lá todos os 12. São 59. 58. É 58 a CD, né? Rolei 5. Eu já teria 58. Eu teria mais 3 falhas aqui. E são 12 testes, né? 4 falhas daria. Ó, Gé. O dano tá dando 281. Mais. Sabedoria. Não. Mas eu tô contando já. Mais 32. 281 mais 32. 312? 313. Não joguei a porcentagem. Então, mas você só fez o fixo? Só fez o. É. É tempo, dano temporário. Eu quero atordoar só ele. O dano não importa, eu quero atordoar. Quer dizer, ele não quer matar? Mas você tá usando mãos, você pode decidir dar dano não letal. Você pode bater de boa. É verdade, né? Eu posso decidir não dar o letal, né? Concussão, né? Eu posso escolher, né? É verdade. Eu não sei. Né? Com armas corpo a corpo você pode decidir que seu dano é só pra desmaiar. Yeah. É. Flechas e magias não dá. Se for, eu escolho então ser dano concussivo, então. Não, só vai mudar quando ele cair a zero PV. É um dano normal, só que sem cair a zero PV você só vai desmaiar, né? Tá. É, no caso, quando você dá o último golpe. Até então, tudo dando normal. Certo. Você desfere aquela rajada de golpes. Vai atingindo todos os ataques nele. Ele vai tentando ali se defender, mas em vão. E vai causando graves ferimentos nele. Porém, ele tem muito ponto de vida ainda pra queimar por conta do que assim ele fez. Uns 4 mil. Uns 4 mil. Ele fica atordoado ou ele passa em todos? Ele fica... Ele fala em 4. Ele fica atordoado. É. Por enquanto ele não é imune. Atordoado. E aí? Celim, bota ele pra dormir agora, ele tá atordoado. Não é assim que funciona. Como assim não é assim que funciona? Isso não deixa mais fácil. Entra na mente dele. Tenta entrar na mente dele. Ele tá atordoado, ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Tenta entrar na mente dele. Tenta botar ele pra dormir. Eu dei alguns ataques, mas não letais. Bom, a vez dele então, né? Uhum. Ó, vim aqui pra cá já. Minha, né? Ah, agora do pessoal inverteu assim. Ah, iniciativa. Tocou pra sempre a iniciativa? Acho que é, não é a carta troca. Ah, a carta, não sei. Deixa eu pegar aqui. Vê aí. Vocês que viram a carta, não eu. É se ele viu, na real. Mude a ordem da ativa para a posição que desejar. Só isso. Ok, muda a ordem. Então, Celerinho. Tá atordoado. Tá atordoado? Boa. Mas fugiu, Tafo? Vem pra cá. Meu disfarce. O disfarce não deu certo. O disfarce não deu certo. Ó. Tá? Tá te chamando pra ir no banheiro? Poxa. Porque não muda nada ele tá atordoado ou não. Você só muda pra força e destreza, né? Sim, mas se você procurar alguma coisa que vai prejudicar ele. Porque assim, na próxima rodada é ele, no próximo turno é ele. Ele vai sair dessa condição, com certeza. Então você tem que fazer alguma coisa pra aproveitar esse momento de atordoamento, alguma coisa de prender ele, coisa do tipo, entendeu? Você vai ter muito mais facilidade. Prender, amarrar, desmaiar, sei lá. Ele tá atordoado, se der um raio nele, não vai desviar, por exemplo. Não vai, mas se for 5 mil de vida também não vai mudar nada. É. Cara, se você der mais que isso. Então, o único jeito de eu fazer isso é ser exótico de meteoro. Gosto muito de fogo de meteoro. Pai, você pode transformar seu fogo de meteoro num som mágico normal. Tipo assim, você faz um míssil com dano de meteoro. Por que não? Toff. Oi. Tá? Começa a ficar. Ah, shit. Pessoal, queria alertar vocês, não, mal nada tá se aproximando mais rápido. E por eu estar sentindo, eu tô atrás de mim já. Eu gosto. Praticamente isso. Uhum. E aí, Celerim? Tá, então eu vou seguir a sua dica. Eu vou fazer um desejo pra simular a Farce Cage. Eu vou prender. A monga. Isso é a jaula? É o cubo de força. Cage, mas cage é jaula, né? É. Então. Force cage, mas não é tipo uma muralha de energia. É como se fosse um cubo mesmo. Esporte passa. Tem que fazer teste de ser de tropicalismo. Caramba, tem que fazer save throw então. Beleza. Fez. Prendeu ele dentro do, da jaula. Não tem nenhum teste antes, né? Não. Ok, tá preso, prisionado dentro da jaula. O que mais isso faz? Eu acho que só, não é? Vocês têm mais alguma ideia? Você pode carcar alguma coisa lá dentro, tomando dano até ele perder assim. Não, tinha que ser antes. Agora nada passa. Integrar e destrói isso. Acho que não. A última vez, acho que desintegrar, destruir assim, porque a gente fez alguma coisa próxima disso. É, que vocês fizeram uma lágrima de energia. Ah, é verdade, é Force Cage, é diferente. E aqui fala, essa magia não pode ser dissipada. E... é porque é invisível, imóvel, é um cubo de prisão, mágica. Se ela tentar usar a teleportação interplanar, primeiro tem que fazer um teste de sempre de carisma. Se falhar, fica presa. A jaula também se estende pro plano etéreo. E fala que não pode ser dissipada. Não tem nada falando que quebra com outras coisas. Ok. E a duração de uma hora. E eu vou tentar ir pro... eu vou aqui pra cá. Se for embora, eu já tô ok. Beleza. É, o problema é que a gente não fala, né? Sim, eu só posso fazer mais uma magia sutil. É dois, né? Ou é um? Eu acho que é dois, pode. Deixa eu ver. Se for, eu tô contando como dois. Se for, é só dividir por dois. Subtuxa, sutil. Não posso fazer reações. É um? Ah, então tá de boa. Então, você pode fazer o teste pra poder sair da condição de atordoado também. Posso fazer o teste no começo do meu turno? Se não me engano, é no começo do turno. Deixa eu só confirmar. Mas eu acho que é uma ação. Não. Até o fim do seu próximo turno. Não, acho que até o começo do próximo turno dele, né? Fim do próximo turno dele. Até o final do seu próximo turno. Nossa, ele tá roubado, o cara continua atordoado no seu turno. Continua atordoado no seu turno, você pode dar um golpe de misericórdia no seu turno. Vantagem, vantagem, vantagem, vantagem pra sempre. Pra sempre. É muito roubado isso. É. Tá, então vamos lá. Então já sei como eu posso combater com Force Cage. Por isso que agora tem uma troca de magias. Posso pegar aquela magia de quarto nível, que todo turno o cara perde um de exaustão. Quer dizer, ele ganha um de exaustão. Pô, deixar o cara. É. Sinapse, alguma coisa assim. Tá dando radiante, o cara tá ganhando exaustão. Ah, desculpa, o cara não é sauna praticamente. É. É, fica ali, é uma hora e a magia é um minuto. Esse aqui já vou pegar aqui. Vou gastar a ação dele. Isso é cancelar condição sobre ele. Cancela o atordoamento. Ele tá lá paralisado no meio da jaula. Aí ele se concentra e faz um gesto com os braços assim, como se ele estivesse estourando correntes. E aí ele consegue quebrar a sua paralisia que você impõe sobre ele. Ele olha, ele tateia assim, ele percebe que ele tá preso. Aí ele se concentra, faz um gesto assim, fecha os olhos. De novo, fecha o step. Fez a combinação. 2 pontos de aqui. Ah! passo duas ruas no sol, hein? Passo duas ruas no sol. Sai, mas aí tem que fazer um save pra ficar aí. Por isso que eu falei tipo um passo das brumas. Depois um teleporte contra a distância. Tem uma tradição monástica do monge, você consegue fazer isso gastando aqui. Mas é gastando aqui. É de escuridão. É? É aqui, não. Bônus action, e no sétimo nível eu gasto, posso fazer como reação. Só sem reação, né? Pra não tomar dano. Por isso que eu vou gastar como bônus. Então tá. Então é isso. Ação! Ah, cancela, né? Interrompe o negócio. Grito de Kiai, né? Mudo. Tateia, vê, aí ele se concentra, faz um jutsu, se teletransporta pra fora da jaula. Faz um jutsu. Exatamente um jutsu. Olha, lê esse primeiro nome aqui. Taijutsu. Taijutsu é porrada. Pois é. Tá, eu tenho jutsu, tem genjutsu. Acho que é o genjutsu. Genjutsu é ilusão. Então vai, então ele não fugiu. Ele não fugiu, ele só fingiu que fugiu. Ele se abaixou ali, tá fixo. Não, não é isso. Os outros pensaram que eu saí. Genjutsu é a classe dos poderes aqui. Então é nos carvalhos, certeza. Tá nos carvalhos, tá aqui, ó. Sabe aquele negócio de virar um toquinho e fugir? É tipo isso. Justiça de substituição. É isso aí que ele faz. Como se fosse. É tipo a bomba de fumaça ali que ele desaparece. É meio que isso. Então ele sai daqui e vai pra... Cadê o mapa? Tá aqui. Não. O mapa... E vai pra outra sala? Vai. Só, na direção de outro lugar. Não, o mapa. Mas numa direção específica dentro da sala. Ah, dentro da sala, não. Cadê o mapa de vocês? É o mapa de vocês que eu preciso. Só. Não, abre. Vê se não tá dentro da Dariel. Aí, ó. Mas não. Masmorra de Linvu. Sim. Ele vem pra esse ponto. Na mesma sala ainda. Ô, cacete. Na mesma sala. Pra cá? Pra cá. Dentro da água? Hã? Dentro da água. Ele vai voltar. Não, amigo. Com calção. Engraçadinho. Não, ele se enrola com a cauda no. Faz o save em front carisma. Carisma, por que que era isso mesmo? Ah, tem teleportar. Ah, pro teleporte funcionar, né? É, esse é não tem desvantagem, mas é 56. Por que eu tô jogando com vantagem? Não sei. Não tem vantagem. Não é ataque. Falou. Tá. 8, 59. Passou, hein? Passou. Ele consegue se teletransportar pra lá, tá? E aí ele cai dentro da água. Ele não precisa, se ele não quiser. Tem o talento do monge que ele, qualquer superfície pra ele é só. Ah, é verdade, ele fica flutuando ali. Naruto mesmo. Fica sobre a água. Acho que é a partir do 16º nível. Ele fica em cima da água, exato. Então saí do braço de radar, saí da force cage, saí da paralisia. Gastei ação, ação bônus. Tenho reações novamente. Tem, porque você saiu dos bichinhos te segurando. Isso, saí dos bichos me segurando. Por isso que eu não tava preocupado com os bichos me segurando. O que eu posso fazer com reação agora? Posso só guardar minha reação. Ok. Então, depois da Naga, é a Ciere. É a Ciere? É a Ciere. Minha outra ação vai ser Lair Action. A Ciere. No turno 20. Vai dar uma peladinha. Vai dar uma peladinha? Vai dar uma peladinha. A Ciere vai vir aqui. Dá uma peladinha pra mim. E... 10 minutos. E assim ele vai usar campo de invulnerabilidade. Ah. Vou usar a habilidade que eu roubei do Flo. Ok. Só que eu quero aumentar esse raio. Se eu castar um ponto herói, que eu posso aumentar o raio? Pode. Quanto que é o raio? 6 metros. Passa pra 12. Isso. Sobra aí. Então assim ele vai aumentar pra 12 metros o raio do nosso campo de vulnerabilidade. E aí eu vou dar vantagem em tudo pros meus aliados. Tudo que eles quiserem. Vou pôr a condições que nós não podemos... ter os nossos sentidos retirados dentro desse campo. Ok. Eu posso pôr, gente. Tem algo que vocês... A Toff que... entra em modo paradoxo. Sentido, né? Essa cara, não sei. O vazio não pode entrar porque tá vindo, não esquece. Ok, o vazio não pode entrar nessa área. Obrigado. Não, mas eu acho que ele... Acho como... que o vazio suplanta, supera isso, não, né? É, não, ele é uma entidade, não vai afetar. A gente pode falar... Existe som aqui, tá? No meu... Ok. Ok. Os meus inimigos vão ter desvantagens em ataques, saving throws. E etc. Vocês querem mais alguma coisa? Não. Fred? Não? Então, por enquanto, tá bom. Eu quero sorvete. Ok, e aparece um pote de sorvete pra cada um ali dentro. Beleza, que mais? Aí desce uma mão do céu, cara. No caso aí, a sala inteira tá em volta nisso. 12 não, metros, 12 metros. 12 metros de raio? A partir de você? 3, 6, 9... Tem razão. A sala inteira. Tem razão. Nossa, eu achei que não ia pegar a sala inteira. Todo mundo fala ali dentro agora? Agora fala. Imagina os peixes lá dentro. Ai, cuzão! Os peixes da barra! Aconteceram, velho! Foi? Toff, você. Foi. Sou eu? Sim, você. Ok. Será que a gente pode falar agora? Dá à vontade. Tá me ouvindo aí, ô? Claro! O vazio tá vindo. Ah, eu imaginei que ele tinha essa linguinha no final. O vazio tá vindo. Já tá aqui, já tá aqui. Eu vim, vou o olhando. Vazio está em tudo. Não, fala a verdade, vai tá abrir só mão, onde não tem. Você vai abrir mão do que você foi incumbido pra... fazer ou vai se juntar ao vazio? Vai morrer como um guardião eu de Eu estou nenhum? Aqui pra ser um desafio a vocês. E se o vazio aparecer aqui, eu quero saber, você vai continuar sendo fiel e servindo a Linhu ou vai sucumbir a eles? Não se sucumbe ao vazio. O vazio está em tudo. O tudo surgiu a partir do vazio e tudo a ele retornará. Isso é papo de vazio. Isso é papo de vazio. O vazio faz parte da essência de todos. Eu venho aqui, É, mas a gente não querer se unir a ele é uma opção, é, né? Mas aqui é D&D, não 5 anéis. Pega o selinho de apoio aqui e venho pra cá. Caramba. Então você vai se unir a ele, né? Covarde, não teria vergonha. Eu pego, faço uma posição de ceia e dou um murrão. Pra, murro projetado da parede pra ele. Tá ligado? Esse murro que eu vou dar nele é um murro de devastação total. Destruição total. Tá? Só que eu não quero que destrua a parede, porque eu não quero que abra espaço, mais espaço pro VAR, entendeu? Uhum. Vou dar um ataque nele e vou ver se eu vou acertar. Se a dele é 59, 54. No 20 natural. 20 natural. Faleceu. Faleceu. Uso imediato, seu ataque causa dano máximo. Nossa! Faleceu. É, destruição total causa dano máximo automático. Então, como é que faz? Não rola dados. Não. Não, na verdade rola. Rola sim. Rola? É, destruição total. É, raio de 12 metros, dano 250 total. Seria 60d8, no caso d10 nosso. A destreza, se ele passar, ele não toma nada, porque tem evasão. Se ele falhar, toma metade. Ah, tá. Não precisa falar um dado, legal. Então, beleza. Então, joga uma salvaguarda de destreza. É. Tá dando 480 de dano. Joga com desvantagem, né? Ah, não. Crítico, né? Eu jogava, jogaria com vantagem? Não. 60d8? 60d8. Por quê? Então são 128. Eu acho que total. Não. Eu sempre acho que tem que rolar um crítico. Quanto dá? D10. Mas por que você tá rolando com desvantagem? Porque você impôs isso. Ah, é verdade. 5 mais 51, 55. 56. Falhou, 58. Falei? Então, 600 de dano. Aliás, 600 de dano. É 61 porque é minha é magia. Certo. 600 de dano? É, porque é, tá posso metade. Né? Metade. Uhum. Ok. Tranquilo, é a bandida. A hora que minha rajada tá indo, a T-Saga tá indo junto, tá, Gê? Pra dar ataque. Beleza. Opa, um ataque acertou? Não. Não. 10, 2, 22, 22, ah, tô aqui, acabei de chegar. Perdendo sua folha de dano, né? Outra folha de iniciativa que você matou. Me confundiu. 43, dano da Tessaia. Pô, oh, mais 10, porque ela tem mais 10. É verdade, eu não morri. Tem um murinho aqui. Então só dobra. Beleza, você não tem? Mais, 60, mais 30 de dano. Verdade. Mais 30. Mas é bônus de jogada de ataque. Ação livre pra gastar uma ação. Cara, eu tenho ação livre pra gastar uma magia. É um smite. Então, mas o dano seria o smite. Não tem smite. É um dano radiante. Que fala, porque... É um D10 por nível do smite. Então eu vou gastar 5 D10, vou aproveitar. Mais dano? Mais 25 de dano. Mais 25. Não, mais 50, né? Porque vai ganhar. É, menos 50. E o dano do Mur foi 30, e o da Tessaga foi 43. 53. Total. 53 total, se for que ela tinha mais 10. Tá, é só... verdade, mais 10, eu tenho mais 10 de. Tem só 3.815 temporários agora. Filha da puta. É, mais 10 mesmo. Beleza. Dispara aquele socão. Como que você vai impedir de destruir parede e tudo sem área? Moldar magia, não tem. Isso é magia? É. Beleza. É o ataque da dragoa lá, é magia, não é? Eu copiei como magia. A habilidade do olho com o olho. Não, sei, não, não é magia não. É habilidade? É habilidade. Mas é similar a magia ou não? Só habilidade. Então eu só consigo esculpir magia, habilidade não. Não, mesmo você gasta um ponto herói. Gasta um ponto herói. Não, então eu faço o suficiente pra pegar só ele. Então, ponto heróico. Não, pegar só ele que eu digo assim. Ah, é 9 metros de raio? Daqui não deu 9 metros. Não, mas é que vai explodir tudo. Vai em explodir área. Chão. É uma área. Verdade, né? Vai explodir todo mundo. Verdade. A gente tem os do grupo. Dá um ponto heróico pra fazer pegar só nele, okay. Só. Ok. Foi gasto, acho, né? Não, esse é o não. Meu. Esse é o? Esse é o meu. É, no meio da mesa. Tem mais esse aqui. Tem, mas eu tenho um. Eu tenho. Ok. Não, mas eu não tenho ponto de arco. Por que tem um ponto de arco aqui? É o do grupo. Ah. última ação lendária nesse turno ainda. E... gastou uma, não foi? Não. Não? Depois de que ele agiu, não gastei. Então, tenta aí. Recuperei e não gastei mais. Beleza. Desfera aquele socão nele. Vocês vêm sair da Toph uma esfera de energia gigantesca que atinge em cheio o peito da Naga. Empurra a Naga com tudo para as costas ali na parede, pressiona ela. A parede chega a trincar. Tamanha violência do impacto do golpe que você desfere. Depois disso, ela cai de volta ali em cima da água. Chega a dar uma afundadinha ali, você percebe que atordoa ela um pouco. Ela dá uma afundada e volta a utilizar a habilidade dela para ficar flutuando ali na água, agitando a sua cauda. Ela olha para vocês e fala agora, todo mundo agora tem voz, né? O nada, o vazio está em tudo. O vazio é parte constituinte de cada ser vivo. Tudo surgiu do vazio. Tudo a ele retornará. O vazio está em mim e está em vocês. Mas não precisa ser agora, né? A gente que tá querendo postergar isso aí. Isso são suas palavras, seus pensamentos? Ou, Leon, ou você segue o que o Ganho de Dragão fala? Isso é a essência do universo. É, isso ela tá certa. Não, tudo bem, mas assim, se for um se isso daí partir, esse pretexto partir de Leon, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tudo do vazio veio. Tudo a ele deve retornar um dia. Tudo faz parte do vazio. E o vazio faz parte de tudo. Mas você acha que tem que ser se tudo junto? Se eu sou o vazio, vocês são o vazio. Se eu sou o vazio, que o vazio seja o oponente de vocês. O desafio final de vocês. Não, neste mosteiro. Eu só quero saber porque aqui no mosteiro a gente tá lutando. Esse é o desafio que vocês têm que passar. Um desafio de combate? Sim. Não podia ser um desafio de honra? Não seria bem mais plausível? Não, somos combatentes. Yoga? Yoga, sabe? Alguma coisa assim. Enquanto ele vai falando isso, vai ficando cada vez mais frio na sala. E vocês vão vendo pelo fiozinho ali, penetrando ali pela água. Aquela sombra que vai e toca a sombra dele, toca a cauda dele, começa a tomar conta do corpo dele conforme ele vai falando e vai enegrecendo o corpo dele inteiro. O corpo dele inteiro fica negro, com exceção dos dois olhos dele, que são duas esferas de brilho arroxeado que se destacam na escuridão que ele se torna. Agora ele tem 8 braços. Olha uma naga pretinha. Uma naga pretinha. Agora vai ser um loiro pretinho. Agora sou um loiro pretinho. Beleza. E assim ele se funde com o derradeiro. Obrigado. Agora ele é o guardião entrópico dessa masmorra. Pois é. Traíra. Traíra. Não, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Fala assim, galera, não, assim, errado não tô, ligado. Vocês não querem só vir aqui pro meio e a gente gritar na clave e vamos embora? Eu tentei fazer isso, eu... Beleza. Gastar minha ação lendária. Gastar minhas 5 ações lendárias numa só. 5 porradas. E ele vai crescendo de tamanho, né? Ele ganha 2 braços só. Não, mas ganha mais 2 braços. Ganha agora, braço. Agora ele tem 6 braços, você equipara onde? Fica maiorzão, tudo, né? Ele fala, o nada não é bom. O vazio não é bom nem mal. O vazio é parte da existência, é parte da criação, é a essência de tudo. Mas não dá o direito dele destruir tudo. Tudo retornará ao vazio. Mas não quando ele quer. Algum dia, por vontade dele, não. Ou por inevitabilidade da existência por do universo. Por inevitabilidade, não ele. Tudo retorna ao vazio. Que vocês me derrotem e derrotem o vazio que há em mim. É. Ou então que vocês se fundam ao vazio e tudo retorne a ele. O que tá fazendo, pessoal? Achando que tá fazendo? Tá. Vamos embora daqui. Por quê? Ele tá preparando uma lote. Mas isso não era exclusivo seu e da sua mãe? Era. Mas eles pegaram eu, não esquece. Vambora, pro círculo. Vai, corre. Não, não dá. Tá todo mundo numa linha bonita aí? Não. Não. Ah, que bosta. A não bosta. Ser que seja assim. Aí pega... Vou gastar um ponto heróico pra fazer em cone. Aí dá pra fazer. Ah, seu pilantra. Que sorte vocês tiveram agora. Caraca. Jogou a tampa? Jogou a tampa. O pilantra. Você tem só seu movimento. Shhh, cala a boca. Não, é só lendária só. Mas eu posso mover? Não. Na ação lendária eu escolhi fazer a Lotus da Morte, gastar 5 ou 6 lendárias. Bem, você tem a opção de pegar o Di e o Griel, ou a Ciere ou o Celerim. Não, eu tô alto. Mas é uma linha, não é? É, ela falou ou. Eu falei ou, por isso que eu falei ou o Celerim ou a Ciere. Ah, tá. Ou pra a... meu tá bom. Ela falou linha, mas tipo... É porque eu acho que teoricamente você vai ter que escolher um, amor. Não dá pra você pegar dois aqui. Você vai ter que escolher um. Ok. Ou a Toff, ou o Celerim, ou a Ciere. Não dá pra pegar o Griel junto. É, não dá. Ou é o linha. Griel, é ou. É uma linha. Escolhe um dos quatro e vai. Eu não vou escolher. Vocês aqui vão. Joguem um D20 cada um. Puta. Quem tirar o menor valor vai se fuder. Primeiras damas, vai. Ah, primeiras damas. Você também é dama, Toff? 5. No jogo. Sério, não. Mano, se eu tirar... 3, mano. Vou colocar um puto, mano. Tô livre, que soca. Então é no Celerim que vai? Eu não passo as coins. Vocês querem rerolar, gastar luck, ponto heróico, qualquer ganhar, coisa assim? Vocês podem fazer, se quiser gastar um ponto heróico aí, pode fazer, Celerim. Pode gastar, Brandão. Pode deixar vir aí, se você quiser. Não, eu vou gastar ponto heróico com outra coisa, pode mandar. Porque eu sobrevivo. Eu também. Eu também sobrevivi, pode mandar. Tô em bala, tô no jogo. Tá, ele conclui os gestos que vocês já conhecem bem, junta as duas mãos, traz elas pra trás e dispara uma rajada de energia obliterante no Celerim. Cara, obliterante? Nada. Lotus da obliteração. Lotus da obliteração. O meu ponto heróico. Pra usar o. Pera aí, deixa eu falar o dano. Ah, desculpa. Calma. Karma. É, vamos ver se... Diz que você tem um diamante no Aquiles, no Targis, no Sorg. Diamante drop. Isso é obliterante, não. Não é um tipo específico. Magia tá. Não é magia também. Isso é uma habilidade. Um nível de exaustão. Não sei se precisa ser magia. O meu precisa, minha armadura precisa. Deixa eu ver. Mais 3.800... 15 pontos de Ki extras. Você tem aí o cálculo do dano? Então são 2d10 por ponto de Ki. Uhum, então são 3.815 vezes 2. Vai dar 7.000. Não, é dividido por 2. 600. Cada 2 você sobe, você ganha não, dano. Cada ponto de Ki dá 2d10. Ah, é verdade, então dá 7.630 pontos de dano. 7.630 D10 de dano. De uma magia ou ataques que lhe atingirem por vezes temporários. 7.630 D10 de dano é isso que eu vou causar. Teoricamente é um ataque. Não sei. Mais ou menos isso. Você não tem esse? Eu tenho o básico, né? Eu tenho a armadura que moldou isso. Na verdade, eu sou de Orixal. Você é de Oricalco, só. É. Mas sim. Eu tenho aqui um que resolve também. Gastar uma reação pra transformar uma habilidade de ação em reação, um ponto heróico. Ok. Eu vou fazer minhas escamas defensivas. Que eu sou imune a todo tipo de dano, menos crítico. Isso inclui o obliterante? É, em todo tipo de dano. Tá bom. É que assim, não sei querer ser o cara cuzão. Quando essa magia foi desenvolvida pensando em dano obliterante, tipo, dano do vazio, ou todo o dano que abrange o livro do jogador? É que isso aqui não é uma magia, é um negócio que ganha do dragão. Tudo bem, mas quando foi feito, tinha planos pra ser contra o obliterante, por isso que eu fiz a magia junto com a Ciri, pra dar metade do dano da obliteração. Não, meu veio antes, porque isso aqui eu ganhei logo que a gente passou tipo, nível 20, ela já tinha que na minha. Ela tá imune a todo tipo de dano, né, do Atlas de Prestígio. Então, beleza. Ele dispara aquela rajada, atinge o Celerim. Você vai... E rebate o bagulho. Você vai refletir isso? Não, ele... Sou só imune. É imune. Ele fica imune por um... Um minuto. Só que gera uma exaustão. E eu só posso usar uma vez por descanso curto logo. Ok, atinge o Celerinho, aquela rajada envolve ele. Todo mundo assim... Tá. O Celerinho desaparece no meio daquela rajada. A rajada trespassa o local onde estava o Celerinho. Atinge o teto da sala. Dissolve, oblitera o teto da sala. A sala ela começa a se desmanchar inteira, contaminada por aquela energia de obliteração. A parede lá atrás ela desaba, tá? Abrindo pro vazio, no caso, né? Ou a sala aí. E quando ele termina de disparar a rajada, né? Ele junta os dois braços que usou para disparar a rajada. Ele já tá fazendo com outro, os outros dois pares de braços. Que tá preparando isso? Mais Lotus da Morte. Ele vai fazer três por turno. Não, é um só que eu vou fazer. Maldito, porque é ação lendária. Como ousa deturpar a magia mais pura que existe? Como você ousa? Que vergonha. Eu não estou deturpando nada. Vazio faz parte de tudo. A essência do vazio está em tudo. Passei no teste, posso ir embora? E eu tô, tipo, brilhando um azul claro, brilhante. Você ainda não me derrotou. Você sobreviveu apenas ao primeiro ataque. Não o mais poderoso. Então mande o mais poderoso. Então mande, que nós vamos defender apenas com uma mão. Ok, mas isso vai ser na próxima sessão, então. Fim do turno. Sim, meu cofu. Tá sem Ki agora, né? Não, foi 5 ação lendária que ele usou. Não, mas trouxe os pontos temporários que ela tinha me dado. Ah, você usou os pontos de vida e converteu em Ki. Os pontos temporários pra converter em Ki. Pronto, e acho que só tem mais uns 500 de vida, porque a Toph tirou 600, ele gastou mais 3.800. Vou recuperar. Não se esqueça que eu me fundi ao vazio agora. Foi, né? É. O vazio está em mim, o vazio está em você. O vazio é tipo batatismo. Filho da puta! É, esse vai dar trabalho, hein, fogo? Não é nada. O que é? Esse cara mais defletor, tá aqui, ó. Tem um tipo de dano, exceto por um ataque crítico. Caralho, que da hora! Eu tava falando isso porque é basicamente aquele bagulho que eu tenho lá da vulnerabilidade que eu faço na galera. Eu fico imune a qualquer tipo de dano, seja ele crítico, seja não seja. Só que aí nesse caso, foi o que eu falei pro Gê, não seria justo chegar e fazer tudo isso aí toda vez que aparecesse a porra do nada. Por isso que a gente fez essa magia de pelo menos tomar metade. Entendeu? É que o meu só posso fazer uma vez por dia e dura um minuto. É. Eu posso fazer também a minha. Nossa, pode fazer mais vezes, não? Você não, pode fazer a quantidade de slot. Eu faço, eu uso o ponto heróico. Não, é o slot que a gente usa. É slot, gente. Slot. Você é verdade, a gente usa slot. Eu slot. Uso o ponto heróico pra poder fazer o grupo. É. Mas é slot, por isso que faz slot quando você tiver. É, marquei. E o meu dá uma exaustão depois no final. É. Mas devo dizer que eu acho que esse vai ser o desafio mais difícil por enquanto. Galera? Deram 10 mil de vida pro cara? Não, eu tentei tirar e ele roubou. Então. Não roubou, ele pegou temporariamente. É. Roubar é uma palavra muito forte. Usou a runa da vida, eu roubo mesmo. Achei errado. Não vou recuperar. Runa da vida aqui, eu roubo mesmo. Você quer assim? Você usou a runa da vida. A runa da vida é aqui, eu roubo aqui. Com reação. Agora voltou a pasta a funcionar. Ele reconheceu o cartão. Do nada. Ah, cartão do nada. Hã? É, cartão do nada. É, porque o nada chegou. Essa carta pra fazer o inimigo errar uma jogada de ataque. Nem usei. Tem outra carta aqui também que eu tava meio tonto. Oh, o aliado. Ah, espero que vocês tenham se divertido. Ah, tomando cu, nem joguei. Tô louco, nem jogou. Aí, o Jeff ainda roubou o poder do Jeff. Você viu só, rapaz? Roubei. Na verdade, não foi ele que roubou, não. O vazio. Tá aqui, ó. Tá aqui o quê? Tá aqui, ó. Tá aqui o quê? É o Lotus da Morte. Tá, mas o que tem? Quer saber quem que roubou esse cara? O que tem se você gastar um nível de exaustão mais dois, mais um ponto, mais pontos de Ki, você dá dois ataques desarmados por cada ponto de Ki. Então, isso aí não é rajado. Isso daí é o outro ataque que tem. É o Lotus da Morte. Não, é o outro ataque. Não chama o Lotus da Morte, tem outro nome. Quer ver? Isso aí é o Punho Meteoro do Magaira. Isso. Então quer dizer que você tá gastando exaustão? Tô gastando exaustão. Sim, tá, é, pra fazer essa mais sequência. Mais 5 aí só pra eu testar uma coisa. Tem canecas aí, menino sujo? Tem. Pega pra mim, por favor. Eu tô lembrando. Mortal, esse negócio branco aí, você vem lá dar um tempo de uma vez? Negócio branco, fácil. Valeu. Por que o cara tá usando minha habilidade? Porque ele tem. Mas por que que ele tem? Porque é de Nita Murata. Não. Quem desenvolveu isso aí não foi isso. Não foi. Gente, vamos falar a verdade. Você é Xing Ling. Você acha que você é o único Xing Ling mais inteligente? Não, você falou tudo. Xing Ling, eles falsificam. Eu sei, não é de verdade. Isso é de mentirinho. Não, é que você tava com a venda. Porque se você tivesse sem a venda, você teria visto na hora que passou a rajada, assim, passou o raião, estaria escrito ali Made in China. E o legal é que aconteceu tudo isso e o meu personagem já tá cego e já tá surdo. Ah! Aí tá de boa, vocês estão começando a falar e tamo de boa. Você é o Joseph Klimber, então? É um buirão, buirão. Paraná.